Não viu o Jacone tão bonito. Eu olho pro lado. Abre teu microfone aí, Muti. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Esse é o som da mancha. Essa é a Caxias sempre contigo. Mais uma vez o rádio fazendo história, o rádio fazendo a diferença. Tá bonito, hein, Rafael Balgato? Tá bonito, Gilberto Júnior. Tá de arrepiar, realmente. Eu espero que se confirme dentro de campo também toda essa alegria, que no final dos 90, 100 minutos, tiver que ser nos pênaltis, o Juventude primeiro faça por merecer, né? Faça por merecer e dê a alegria para esse grande número de torcedores que veio ao estádio Alfredo Jaconi. Então, todo jogador quer participar desse momento. É um momento de arrepio, dentro de campo. É, agora quando se fala o nome de cada atleta, né? Quem está dentro de campo nessa hora, bate no peito, é comigo. Então eu trabalho muito nessa questão, eu falo muito sempre isso. A questão do emocional, do controle emocional, da atitude de querer ganhar, sem exagerar. É, querer ganhar o jogo sem fazer falta para ser expulso, sem deixar o time na mão. Querer ganhar com controle emocional, porque condições o Juventude tem. Todo o trabalho foi feito pela diretoria, pela torcida, pelo departamento de marketing, pelo departamento de futebol. Agora é momento dos jogadores. Dentro de campo é que eles vão ter que resolver. E aí cada um tem que chamar a responsabilidade. Não pode tremer, não pode sentir. Quer dizer, poder pode, né? Isso vai de cada um. Mas não deve. Momento grande a gente vê jogador grande. Não deve sentir. É, a torcida, com certeza, aí, o público do Jaconi é o maior aí deste ano. Esse time do Juventude não jogou com esse público ainda, né? Mas não deve sentir nenhum tipo de pressão adversa. Tem que jogar o que vinha jogando. Melhorar o que vinha fazendo, evidente, porque o Juventude não vinha jogando bem, mas não vinha jogando bem, mas vinha sendo competitivo, vinha conseguindo alcançar os objetivos e seus resultados dentro de campo. Então hoje não pode ser diferente. Está muito bonito realmente, o clima está extremamente favorável e os jogadores têm que ter o controle emocional para se impor ao time de Imperatriz. Eu conversei com o Paulinho Kobayashi antes, hein? Um baita cara, uma pessoa muito humilde, né? De uma simplicidade, começamos bastante tempo, até jogamos junto no Caxias em 96. Ele jogava muito realmente e ele falou: o time é bom, o time do Imperatriz é bom, eu comando um time que tem condições de fazer uma surpresa para o Juventude hoje aqui. Então não é favas contadas, eu sei que não. Não é favas contadas. Agora, o Juventude em casa, como eu falei na jornada, no comentário do início da jornada, não pode o Imperatriz vir aqui em Caxias do Sul, dentro do estádio Alfredo Jaconi, e arrancar o acesso do coração do torcedor jaconino, que está fazendo uma festa linda assim. Então não dá, Gilberto. Hoje é dia de imposição. Rafael Balgarten na palinha de Eficiência Negócios Internacionais. Sucesso é o que mais importa. Internet Fibra é Bitcom, ligue 3209-9060. Tambrós Mineração Eficiência é a preciosidade que trazemos para o seu negócio. Contato através do mineração@tambros.com.br. Sem cedilha e sem acento. Tambrós, nossa estrela brilha. Vai haver a inversão dos lados. O Juventude começará atacando contra a Hércules Caló e defendendo no gol do Mato Sartori. Os nossos repórteres à direita, Bruno Muque, à esquerda, Rafael Zanon. Não teve mudança de vocês hoje, né? Não, não. Seja bem-vindo, Rafael Zanon, a uma decisão. O Rafael Zanon está nos seus primeiros dias, né, como repórter efetivo da Rádio Caxias e já tem se apresentado, de participar de uma transmissão diferente. Vamos nessa, meus amigos. Emoção é no rádio. Rádio é Caxias FM, é Cidade AM. Rodolfo Toschi Marques é o árbitro do jogo. Ele vai dar autorização. O jogo vai começar. Quando a bola rolar, eu vou contar tudo para você. Todos os detalhes sendo preparados. Todos os detalhes sendo ajeitados. Apita o árbitro! e o jogo começou. Bola com Juventude. Genilson levanta, abre o campo de frente, corta de cabeça, manda a bola para fora. Ramon, linha de lado, arremesso para o Juventude na ponta esquerda, campo de frente. E vai pintar o primeiro ataque do Verdão. Cobrou Eltinho, deu para o Dalberto, encostou para o Abril na meia esquerda, pisou na bola, marcação vem, ele tocou no meio. Quem é que vem? Vem John Lennon, domina, mas está marcada a falta de ataque. Mook, o Abril pisou na bola na hora que tentou fazer o domínio, e com o piso na bola, com a pisada na bola, acabou se complicando. Veio o Lucas Campos, ele acabou acertando o jogador da equipe do Imperatriz. Falta marcada, setor de defesa, na verdade era o Gabriel Caju. Começo de jogo 0-0. Você ligadão conosco no FM 93,5, no AM 930, vamos juntos! Tentativa do Imperatriz, levantamento foi forte na ponta direita, a bola acaba saindo lateral, já cobrou o Juventude, rapidinho e rasteirinho, vai para o campo de frente, agora tentativa de jogada, Dalberto pela ponta esquerda, dominou, levou no bico da grande área, cruzou, afasta a defesa, bola na intermediária, vai tentar o contragolpe agora o time do Imperatriz, tentou o Caju no meio campo, livrou a primeira marcação, puxa a jogada aqui para o setor da esquerda, avança o veloz time do Imperatriz, é o Lucas Campos, domina já perto do bico da grande área, a marcação apertou, ele deu para o Caju, bateu longe do gol, olha o chutinho dele, Zanol. Era chegada em velocidade pelo lado esquerdo de ataque, o Lucas Campos se aproximou da área, tocou no lado para o Gabriel Caju, ele de frente para a área, buscou um chute de perna esquerda, um chute que ele pegou mal na bola, pegou mascado, a bola saiu pelo lado direito do goleiro Marcelo Carné, linha de fundo, tiro de meta para o time alviverde. Você aí ligadão comigo aqui na Caxias FM, também na rádio Cidade AM. Bola com Juventude, Altinho pela esquerda, tentou passar pela marcação, não passou porque foi derrubado. Desmarcou o Zanol. Falta marcada para o Juventude no campo de defesa. Era o Eltinho que tentava sair do campo de defesa, saindo da pequena área, da grande área, na verdade. Ele foi derrubado pelo Lucas Campos, que deixou a perna, foi para o chão o jogador do Juventude. Falta marcada no setor defensivo pela esquerda. D'Ambros, mineração, eficiência é a preciosidade que trazemos para o seu negócio. Contato através do mineração@dambros.com.br. D'Ambros, nossa estrela brilha. Marcelo Carné jogando agora com o Genilson, lado direito do campo de defesa. Joga a bola curta agora com João Paulo em frente à meia-lua da grande área. E coloca para o meio-campo com John Lennon. Marcação aperta ali com o Renan Luiz. Ele volta com João Paulo. João Paulo, Acidimar do lado esquerdo, antes da linha divisória. Rompeu a central, jogou com o Eltinho, tudo pela canhota. Empurra na frente para Gustavo Aprile. Tenta a jogada da marcação, vem junto, livrou-se, mas teve que voltar na intermediária, lá na canhota, volta o jogo na linha central agora com o Sidimar. O Sidimar vira para a direita, deixa a bola com o Genilson, né? O grande círculo, empurra na frente agora para Renato Cajá, estica na ponta direita, a bola agora com o Vidal, tenta o passe, bateu na defesa, voltou o Vidal, segue na marcação, tocou na bola o jogador do Imperatriz, lateral que o Vidal cobrou, deu pro John Lennon, marcação vem, ele gira, ganhou bonito o John na ponta direita, chegou no fundão do campo, a marcação vem, comete falta, Manuel Cristiano, dispara e marca, Bruno Mucchi. Vidal para John Lennon. John Lennon envolveu a marcação da equipe do Imperatriz, lado direito de ataque, só foi parado com falta ao lado da área, Renato Cajá e João Paulo, a dupla do Juventude preparada para erguer na área. Tem gente na fila, filas grandes no Jacone, vai passar de 18.400, vai ter mais do que a capacidade do estádio, tem muita gente na Fortaleza Verde. A bola dormindo agora pelo setor da ponta direita, uma falta para o Juventude, Renato Cajá para bater de pé esquerdo, de pé direito está João Paulo. Atenção, ouvintes do Brasil, a autorização vai ser dada 13:40 do primeiro tempo, placar é de 0-0, vai na cobrança, Cajá fechadinho, gol! Sabe de quem? Quero verde, Renato Cajá, ele cobrou a bola, foi direto pro canto baixo direito do Jean, e aos 3 minutos e 40 do primeiro tempo, Juventude abre o placar e se aproxima da Série B. É noite de festa na Fortaleza Verde. Renato Cajá, o 10 da Fortaleza Verde, 1 pro Juventude, 0 pro Imperatriz. Pega essa, Jean! Pega essa, Bruno Mucchi! O sofrimento sofrimento alviverde está acabando. 304 dias depois de ter sido rebaixado para a Série C, o Ju está voltando à segunda divisão. Um clube que no último acesso calou 60 mil torcedores do Fortaleza. Em 99, fez mais de 100 mil torcedores botafoguenses ficarem sem palavras no Maracanã. O Juventude gosta de muito público. Nesta noite, mais de 18 mil torcedores vibram. Dalberto tentou tocar de cabeça, mas não conseguiu. Cobrança de falta do Renato Cajá. Perna esquerda, lado direito, em direção ao gol. Cajá chutou, o Dalberto se abaixou, ninguém tocou. E ela morreu no canto direito do goleiro da equipe do Imperatriz. O Jean não conseguiu alcançar. Tá na frente o Juventude, mais perto da Série B. Juventude 1, Imperatriz 0. Os números vão confirmando o fator Jacone decisivo para o Juventude. A sexta vitória em casa nessa Série C do Campeonato Brasileiro. O Cajá marca o seu terceiro gol nesse campeonato, o 21º do Juventude. E agora, para o Juventude perder a classificação, só sofrendo uma virada para a equipe do Imperatriz. Olha, melhor começo impossível. 3 minutos e 50, a bola já está na rede da equipe do Imperatriz. Jogada pelo lado direito, a falta no John Lennon, né? John Lennon na jogada pessoal pelo lado direito, sofre a falta e o Cajá bate de perna esquerda com efeito procurante. Não procurou ninguém, ela procurou a rede direto, entrou a meia altura, bola quicou no canto direito do goleiro Jean do Imperatriz. O Juventude, no primeiro arremate, na primeira chegada, faz 1-0 com o número 10, Renato Cajá. Não é o homem que veio para decidir? Tá decidindo. 1-0 Juventude. Tá na frente o Verdão. 6 minutos do primeiro tempo. O placar é do Juventude. 1-0. Gol do Renato Cajá. Os 3:50. Movimenta no campo de frente. Agora o time do Imperatriz tentava jogar do Renan Luiz. A bola foi desviada para fora. O desmarcou a falta, né, Zanol? Isso aí. Falta marcada. O Renan Luiz rende a linha lateral pelo lado esquerdo de ataque. Foi puxado pelo jogador do Juventude, que era o Vidal. Por isso, falta marcada para a equipe do Imperatriz. Rente a linha lateral pelo lado esquerdo. É chance de bola na área. Vai pintar levantamento na grande área. Vai pintar levantamento na grande área. Vai na cobrança Renan Luiz de pé esquerdo. Ele sai, deixa para que bata na bola. O Caju levantou, desvia da bola de cabeça pelo Renan Dutra, linha de fundo, é tiro de meta, Zanol. É a cobrança de falta no meio da área, quem desviou foi o Renan Dutra, ele mandou um peixinho no meio de todo mundo na área, ali perto da marca penal, mas ele tocou mal na bola, colocou para longe da meta, mais uma vez pelo lado direito no goleiro Marcelo Karnec, vai cobrar o tiro de meta. 7 minutos e meio. Vá participando, manda o seu recado no WhatsApp da Rádio Caxias 3289-30-93, ou comente a live no Facebook. A Rede Caxias ataca o Verdão. Bola do Cajá soltando na ponta direita agora para o Vidal. Vidal dominou, deu pro John na grande área, marcação vem. John dominou, pediu Vidal na ponta. O John tentou passar, não passa. Vidal marca, tenta forçar o erro do time do Imperatriz. Bola chutada, resbalou no Vidal, não chegou a bater nele, não. Saiu no direto, é lateral pro Juventude cobrar. A bola do jogo da ótica Martinato, imagem correta do mundo que nos cerca, Júlio 1867. Renato Cajá deu pro John Lennon na ponta direita, voltou para Vidal, tentou cruzar, bateu em cima da marcação. No fim do jogo tem o craque ganha o troféu da Remart Esporte, o Vidal Negreiro, 70, no bairro Santa Catarina, por 35353566. 1-0 pro Juventude, vai dando acesso pro Verdão. Bola para movimentação de Vidal pela ponta direita, força ele está indo para grande área, vai ser feita a cobrança, atenção. Vidal colocou no fundão do campo, brigou pelo alto, o Dalberto, a bola volta pro próprio Vidal na ponta direita, ele protege a bola, a marcação vem, a bola acaba saindo. O que que ele deu aí? Ele marcou falta. Falta. Olha, houve uma briga por território quando estava no ar. O jogador da equipe do Imperatriz, o Vidal, acabou deslocando ele. Na minha interpretação, falta em cima do Bruno Bosquilha, árbitro FIFA, assistente FIFA. Marcada a infração, o Juventude vence 1-0, gol de Renato Cajá. E a informação é para a Van. Eu não tenho a visualização dos torcedores do Imperatriz, porque tem um tapume plástico. Quantos tem ali naquele reservado, hein, Zanon? Olha, cerca de 50 torcedores. Cerca de 50 torcedores, é um bom número na torcida do Imperatriz aqui no Jacone. Lateral cobra o Juventude na faixa central do gramado. A bola colocada aqui pela direita com o Vidal. Vidal para Cid Marci de Marco, com o goleiro Marcelo Carné. Vai bater o balão de pé direito. O balão viaja no céu da Fortaleza Verde. Vai lá no comando. Tenta por lado Alberto. Corta a zaga. Tentou na sequência ali o Aprile, mas a bola voltou. Rebateu o João Paulo. Tentou também o Aprile. A bola volta. Quem chegou foi o Eltinho. O juiz marcou a falta, Zanol. Falta para a equipe do Imperatriz. Foi derrubado o jogador que era o Matheus Lima. Foi pro Juventude, né? Foi o Matheus Lucas Lima que cometeu a falta, derrubou o Eltinho ali no lance, na disputa de bola, por isso falta no círculo central de campo. Tenta na frente, Eltinho toca a bola agora pro Dalberto na ponta esquerda, lá vai o tanque, ganhou, levou no bico da grande área, colocou pro meio, desvia, a bola vai sobrar na grande área, ninguém de Patrício cortou, ficou pra John Lennon, girou, tocou no meio, agora quem é que vem, afasta a defesa, sobra a bola no meio campo, tentativa do Juventude ainda, o jogador que era o Cajadeu, curtinho com o Eltinho, já volta o jogo na defesa agora com o Genilson, e toca pra direita, quem domina por aqui é Vidal, Vidal volta o jogo, recomeça tudo na defesa agora, bola pra Marcelo Carné, e você ligadão conosco, 8:12 da noite, na informação Viesta da Engenharia, há mais de 40 anos trabalhando com seriedade e transparência no momento da compra e entrega de imóvel, na Viesta você pode confiar, vem pro campo de frente o time do Juventude, bola do Aprile encostando pro Carlão na ponta direita pra Vidal, voltando na intermediária agora com o Aprile, solta na frente, busca John Lennon, marcação vem junto, ele bateu contra o marcador, ainda a bola ficando para John, foi tocado por baixo, é falta, o disparo marca, marque comigo, torcedor brasileiro, a bola está rolando, e o tempo vai passando! Ferramentas Gerais, líder nacional em suprimentos industriais, marcando 11 do primeiro tempo no Jacone, 1 para o Juventude, 0 para o Imperatriz. Por enquanto, então, as semifinais estão da seguinte forma: Juventude Náutico, e na outra chave já definida, Confiança e Sampaio Correia vão se enfrentando na semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro. Cobra, falta o Verdão na meia direita, a bola do jogador que era o Cajá, levantou na grande área, brigou pelo alto lá, o Sidmar tentou, Carlano machou, a bola volta na intermediária, comete a marcação, faz a marcação, Aprile, eu achei que ia fazer a falta, não fez, livra bem, avança Lucas Campos, bola aqui, o time do Imperatriz soltando pela ponta direita, vai do avanço agora, tenta o lance, bola para Matheus Lima, está impedido, na frente do Ivan Carlos, bom, parou o lance, Zanon. É na arrancada pela ponta direita, começou com o Gabriel Paulino, ele tocou na frente pro jogador que era o Lucas Campos, e depois ele tentou um passe em profundidade pro Matheus Lima, mas ele estava adiantado, à frente da defesa do Juventude, por isso impedimento marcado, infração, que vai cobrar o Juventude no campo de defesa. Você aí ligadão conosco aqui, Triques Ferro e Aço, produtos e serviços ligados ao Aço, telefone 21087700, sempre anuncia o torcedor, camisa 12, inscreva-se no nosso site, tenta o Juventude, o Aprile pro Dalberto, chegou cortando a defesa, tentou o contra-ataque por ali, o Ramon zagueirão, entregou com o Lucas Campos na meia direita, em frente à linha divisória, perto do grande círculo, joga no centro agora com o dos Santos, aqui para a esquerda, bola colocada para Renan Dutra, empurrando à frente agora Manuel Cristiano no corredor central, ele serviu ao Lucas Campos, devolução foi feita, não, ele tentou a devolução, mas bateu forte o Lucas Campos, o Carné protegeu e a bola está fora do campo na última linha. Rafael Balgarten, 12:30 do primeiro tempo, e aí seu Rafa? Olha, Gilberto, o jogo eletrizante, corrido, né? O Imperatriz tomou o gol, não sentiu, marca o Juventude na saída de bola, ele força o erro do Juventude, adianta o time, né? Era mais ou menos isso que o Paulinho Kobayashi projetava, né? O Imperatriz não está esperando o Juventude, não. O Imperatriz está forçando o erro do Juventude, marcando em cima, né? Obrigando o Juventude a bater o tiro de meta, mas o Juventude fez o gol cedo. E olha, pelo que eu vejo, Gilberto Júnior, forçar em cima, principalmente desses dois zagueiros, o miolo de defesa aí, o Renan Dutra e o Ramon, em cima deles, o Juventude pode ainda, quem sabe no primeiro tempo, fazer o segundo gol. O jogo está jogado num ritmo bastante acelerado, o Imperatriz tem um bom jogador número 7 lá, o Lucas Campos, está chamando a responsabilidade, mas um gol cedo, aos 13:50, né? Gol de bola parada, gol do Cajá, dá uma tranquilidade para o Juventude jogar. Então, se agredir um pouquinho mais e caprichar ali no último terço, Gilberto, pode chegar ao segundo gol, hein? Rafael Balgarten para Eficiência Negócios Internacionais, sucesso que mais importa, domina a bola o time do Imperatriz no campo de zaga, bola colocada ali pelo Chaves para o lado direito, tentativa de bola com Gabriel Paulino, tocou para o ataque, a bola voltou para o Juventude, fica agora com o Gilson, bate da bola, a bola viaja, vai lá no comando, brincando por ela, o Carlos Henrique, afasta de cabeça a Renan Dutra, meio campo cabeceando o Cajá, deixa com o João Leno, retomou o Verdão, bola aqui na direita com o Vidal, Vidal devolve para o ataque, buscando agora a chegada do Carlos Henrique, ele foi de encontro à bola, mas não conseguiu dominar, e fica a bola para Chaves com X, e coloca a bola para o meio, recuperação de Genilson, Genilson esticando na direita, está marcado pelo Renan Dutra, aqui o Carlos Henrique, ele volta na linha central com a jogada de John Lennon, John Lennon procura agora o Vidal, Vidal marcado, achou o Carlão, brigou pelo alto, tocou na bola, Renan Dutra, linha de lado, arremesso para o Juventude cobrar, quem pensa em saúde, escola Unimed, 14:30, primeiro tempo, daqui a pouco os primeiros recados, a galera que vai participar para Floralto no futebol da Caxias, lateral, cobrança agora com Vidal, ponta direita, campo de frente, 14:30, primeiro tempo, tempo, a bola colocada lá em direção ao Carlão, antecipação da defesa com o Renan Dutra. A bola agora para Renan Luiz, afasta para o meio campo, vai voltar para o Juventude. É, meu amigo, nova Render 2020, últimas unidades com preço de Expo Inter, é na Floralto, em frente ao Shopping Iguatemi, aproveite e tenta a retomada no meio campo, agora o time do Imperatriz, bola colocada, está parado o jogo, marcada a falta para o Juventude. Enquanto isso, dois recados, Bruno Caldarte. O Paulo César e o Ivo lá na Itália ouvindo a Rádio Caxias e torcendo pelo Juventude, e o Valdemar, Gilberto Júnior, Giba e Rafael são pé quente. Abraço aos amigos da Rádio Mirante FM, conosco em Imperatriz do Maranhão. Meu grande abraço ao Mário Reno e a toda a turma que está conosco no Maranhão. Vem agora Carlos Henrique na ponta direita, chegou, cruzou, a bola vai para a grande área, ficou para a defesa, apertou por lá o John Lennon. O último toque foi do jogador do Juventude, foi o que eu vi também, apesar do John ficar reclamando. É tiro de meta para o Imperatriz cobrar, hein, Muki? Cruzamento rasteiro do Carlos Henrique, fundo do campo para trás, o John Lennon não chegou, tomou a frente dele o Renan Dutra. O último toque foi realmente do John Lennon, ele protestou pedindo um escanteio que não aconteceu. Reposição já cobrada por Jean, o Juvence 1-0 e a informação Bitcom. Esse é o rádio e toda a sua força. Domina a bola agora o time do Imperatriz no setor de defesa. A bola agora com o jogador que é o Renan Dutra. Renan Dutra aqui na esquerda, pertinho da linha central. Coloca já a frente da linha divisória com o Renan Luiz. Empurrando a bola para Gabriel Caju pelo meio campo. Tentou no comando, deu no pé da marcação. Domina o Juventude, sai jogando ali com o Eltinho. Entrega para João Paulo. João Paulo dançando na defesa com o Vidal na direita. Recuando para o goleiro. Bola para Marcelo Carné do lado da marca penal. Ele bateu de pé direito. O balão viajou no céu da jaconeira. Vai lá no comando, briga por ela. Renato Cajá ganhou da marcação do dos Santos, bateu de fora, gol! Sabe de quem? É Papo! Do Juventude Grande do Sul! Renato Cajá, o toque de qualidade do Verdão. Ele começa a domar o cavalo de aço, ele começa a ensinar o cavalo de aço, a montar no cavalo de aço, para cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida. O Juventude faz 2-0 no Imperatriz aos 17 minutos, com cheiro de acesso. Renato Cajá é o nome dele. 2 pro Juventude, 0 pro Imperatriz. Pega essa, Jean. Pega essa, Muki. A perna esquerda que faz o Juventude chegar cavalgando a Série B. Lançamento pra frente, um balão do Marcelo Carné. Que categoria no domínio. Renato Cajá já tirou o primeiro na hora de dominar. Puxou pra frente. Da intermediária, perna esquerda, largou uma bomba. A bola morreu no canto direito do goleiro Jean, sem chances nenhuma. Renato Cajá, o diferenciado do Jacone, amplia. Alberto, o tanque chegou na grande área, tocou atrás, Carlão, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol do Juventude Grande do Sul. É Papo! Carlos Henrique, o tanque da Alberto levou a melhor da ponta esquerda, ele varreu a defesa do Imperatriz, deixou o Carlão na cara do gol, faz, e o Carlão botou na rede do lado de dentro aos 18 minutos do primeiro tempo. O Juventude vai goleando, o Juventude vai galopando no cavalo de aço rumo à Série B. 3 pro Verdão, 0 pro Imperatriz. O Imperatriz começa a conhecer a força da Fortaleza Verde. O Juventude faz 3-0 e eu me atrevo a dizer, ninguém mais vai tirar essa vaga do Verdão. O Carlão foi pra rede, 3-0 pro Verdão. Pega essa, Jean, de novo, não te cansa. Pega Pega essa, Muki! Ele é cria da base do Juventude, não teve oportunidade aqui. Foi fazer sua carreira longe do Alfredo Jaconi. E no momento difícil, volta para marcar e colocar o Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro. Imperatriz Carné defendeu! O Manuel Cristiano, aliás, o Renan Dutra golpeou, o goleiro salvou e depois o Manuel Cristiano bateu para fora, Bruno Muki! E o Dalberto Gilberto em alta velocidade, lado esquerdo, para ele não tem bola perdida, recuperou, jogou para trás, onde estava sozinho, Carlos Henrique, o centroavante que faz gol. Ah, Carlos Henrique, se tu falasse espanhol, ele ampliou o placar com a perna direita, liquida, no primeiro tempo, Carlos Henrique, Juventude 3, Imperatriz 0. Esse é o terceiro gol do Carlão com a camisa do Juventude nessa Série C do Campeonato Brasileiro, o 23º do Juventude, e antes o Cajá marcou o quarto dele na competição e com esse quarto gol se igualando ao Breno, ambos os artilheiros do Juventude nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Com esse 3-0, o Juventude, para perder a vaga, só se levar 4 gols agora no estádio Alfredo Jaconi. Antes do Rafael falar, só para confirmar, Renato Cajá recebeu o cartão amarelo. Olha, agora com mais calma, eu dizia, o jogo está eletrizante, Gilberto com uma narração efusiva, né? O Juventude lá e cá, e quem veio para decidir foi o Cajá, e o Cajá está decidindo. Primeiro gol do Cajá, 16:30, do meio da rua, perna esquerda, no canto, o goleirão colaborou, o Jean acabou falhando, tomou o segundo, a equipe do Imperatriz. E eu dizia há 5 minutos atrás, se o Juventude forçar em cima dessa defesa do Imperatriz... Podem voltar aí a narração do Gilberto Júnior nos comentários. Se o Juventude forçar em cima do miolo de defesa do Imperatriz, resolve o jogo no primeiro tempo, faz o segundo. Pois fez o segundo aos 16:30 com o Cajá, num chutaste fora da área. E 1 minuto e meio depois, aos 18, faz o terceiro. Faz o terceiro com o Carlos Henrique, uma jogada lá pelo lado esquerdo. Alberto ganhou do zagueiro. Ganhou do zagueiro, teve a imposição física, entra na área e rola e diz pro Carlos Henrique, faz, e ele fez, 3-0. 3-0 com propriedade, nós estamos falando 18 minutos, o Juventude fazia 3-0. Estamos agora com 22 minutos. E só se os deuses do futebol não quiserem realmente. Primeiro que o Juventude está jogando muito bem, um grande início. 3-0, o Imperatriz nem respira. Até tenta marcar o Juventude em cima, mas olha, realmente está comprometido aí o acesso do Imperatriz. No meu entendimento, o Juventude está na Série B de 2020, Gilberto Júnior. Que beleza, eles vão deixar eu respirar, será? Será que eles vão deixar eu respirar, Rafael Balcarte? Por isso que eu me estendi um pouquinho, né? Obrigado, obrigado. Gilberto, eu queria saber por que que o número 8 do Imperatriz mudou de nome de uma semana. Ele foi chamado de Dos Santos lá e hoje ele é o Dos Santos. Porque pra ficar igual a mim, que é Gilberto Chaves Dos Santos. Só que eu sou Chaves com CH, não com X. Agora o Dalberto cometeu a falta na ponta esquerda, o juiz parou, marcou, determinou em favor do time do Imperatriz. Cobrança do campo de defesa, tentativa de bola agora com o time do Imperatriz, tenta sair jogando, vai buscar, vai tentar buscar agora alguma coisa. O dos Santos lançou, correu, o Manuel Cristiano na ponta direita, afasta, manda a bola para fora, por lá o Eltinho. Linha de lado, é o Sidimar, linha de lado. O jogador queria falta, mas é só lateral. 23 de jogo. Agora 8:25 da noite, informando Viesta Engenharia, mais de 40 anos, trabalhando com seriedade e transparência. Do momento da compra, entrega do imóvel na Viesta, você pode confiar, marque comigo, torcedor brasileiro, a bola está rolando. E o tempo vai passando! Ferramentas Gerais, líder nacional em suprimentos industriais, marcando comigo 23 minutos, 23, primeiro tempo no placar da Fortaleza Verde, 3 para o Juventude, 0 para o Imperatriz, Bruno Caldarte. Amistoso do Brasil, sub-23, nesse momento, primeiro tempo com o Chile, Brasil 1, Chile 0, gol do Matheus Cunha aos 13 minutos do primeiro tempo. Bola com Juventude na defesa, tenta sair jogando agora. John Lennon fez o passe para Vidal, a antecipação foi do Renan Luiz, mas teve uma falta ali no meio campo para o Juventude, Zanol. É, falta para o Juventude no campo de defesa, o John Lennon na disputa de bola com o jogador da equipe do Imperatriz, foi derrubado, deixou a perna no jogador do Juventude, que cai no chão, fica sentindo e... vai receber, ao que tudo indica, o atendimento médico. Fica no chão sentindo o John Lennon. Falta para o Juventude no campo defensivo. Supermercados Andreassa, leve mais para sua vida, mais qualidade, mais economia, mais alegria. Segue o jogo parado, tempo de dois ouvintes participarem aí, Bruno Caldarte. Um alô então para todos lá em Bento Fernandes, na cidade natal do Dalberto. Marcos, pessoal lá ligado aqui na Rádio Caxias, e o Ivan na Austrália, na Caxias, acompanhando o Verdão. Um abraço também pro Ivan. Olha o Juventude, abriu e bateu de fora, desvia Renan Dutra para a linha de fundo, escanteio, Bruno Muki. A intenção era a bola nas costas do Ramon para o Dalberto, ele acabou cortando o Ramon, zagueiro da equipe do Imperatriz, e ela sobrou para o Aprile, que tentou concluir, chutou no chão, na sequência ela desviou na cabeça do Renan Dutra, linha de fundo, escanteio, João Paulo, perna direita na cobrança. Supermercados Andressa, leve mais para sua vida, mais qualidade, mais economia, mais alegria. Escanteio de número 1 do Juventude. João Paulo cobra aos 25. Levantamento feito. Afasta Renan Dutra. Voltou na grande área. Aprile cruzou Renan Dutra de novo de cabeça. Volta para Renato Cajá na meia esquerda. Escorou em direção ao centro da grande área. Cabeceou do Santos, cortando briga pelo alto também ali. O Sidmar. A bola volta para o time do Imperatriz, que vai para o contra-ataque. Lucas Santos na ponta direita. Ele vai em direção à grande área. Vidal na marcação. Chega, cruzou em cima do Vidal. É na velocidade pela ponta direita, Lucas Campos recebeu a bola, tentou entrar na área, tentou fazer o cruzamento para o centro da área, mas estava em cima dele o Vidal, que desviou para a linha de fundo. Bola para a equipe do Imperatriz, perde a chance, a equipe do Maranhão é lateral, saiu pelo lado após o desvio do jogador Alviverde. A Van, a loja mais amada do Brasil, arremesso cobrado, bola para Caju, devolveu na ponta, vasta defesa. Ela volta ainda insistindo o time do Imperatriz, o Juventude retoma a bola colocada para o Carlão no meio campo, ele domina pela esquerda forte, quem é que vai acompanhar, hein? Deu a bola pro Dalberto, não chegou no Dalberto, aí chegou o Renan Luiz, ele tentou passar, mas quem cortou foi o Vidal, levantando o pé, o juiz marcou, Zanon. Falta marcada para a equipe do Imperatriz, ou para a equipe do Juventude, do Imperatriz no pé alto, em cima do jogador que era o Renan Luiz na disputa de bola, por isso bola parada pro time visitante. Vai Renan Luiz na ponta esquerda do ladinho da grande área, chegou, cruzou, desviou no Vidal pra linha de lado, é arremesso, o Xtec, cabe no seu tempo, cabe no seu bolso, inscreva-se já. 26 e meio ouvintes do Brasil. Vai no arremesso agora Renan Luiz pela ponta esquerda. 3-0 para o Juventude. Está galopando rumo à Série B. Bola colocada para o Chaves. Ele deu na grande área. Foi. Não se entendeu com o companheiro. A bola afastada para o meio campo. Vai brigar por ela o Carlão. Vai junto com o Renan. A bola acaba saindo na linha de lado. O jogador do Juventude caiu botando a mão na perna, mas não houve falta, né? Talvez tenha sido a queda, hein, Muki? Ele foi dividir de cabeça com o Renan Dutra, acabou levando a pior na hora que colocou o pé esquerdo no gramado. Fica caído o Carlos Henrique. Enquanto isso, o jogo segue. Juvense 3-0. Bola agora do camisa 11, avançando Manuel. Manuel aqui pela meia esquerda. Volta o jogo do ladinho do grande círculo com Chaves. Chaves agora com o dos Santos. Dos Santos tendo levantamento no comando. Uma bola muito forte. Afasta-se de Mar. Tenta na briga por lá. O John Lennon ganha. O time do Imperatriz fica a bola na extrema agora, tenta brigar por ela, o Matheus Lima, a bola escorre, fica para Sidmar, que manda para o meio campo, a bola volta agora com Gabriel Paulino, ele carrega para o time do Imperatriz, jogando pela meiuca com Chaves aqui pela esquerda com Renan Luiz domina a marcação, vem junto com Dalberto pronto para tomar a bola dele, mas ainda a bola com Renan Luiz, entregando no grande círculo, domina do Santos fez o passe à frente, tentativa de achar espaço, não vai dar para quem? Para o Carlos Henrique, tornozelo esquerdo, vem aí Bruno Alves. Bruno Alves vem aí no Verdão. O Carlão já fez a parte dele, já fez o gol e vai ter que sair, hein, Balgarten? Uma lesão séria, hein? Lesão seríssima aí no joelho esquerdo. Olha lá, Gilberto Gil, pra fora. Lesão seríssima, ele botou o pé no chão, né? E o joelho molinho. Foi uma queda, né, Rafael? Não foi falta. Foi, mas né? Não, mas depois é, eu até achei um pouquinho desnecessário, total desnecessário. Ele nem precisava ter pulado na bola, né? Ele foi ao encontro e realmente teve uma lesão aí, aparentemente, né? Um pouquinho grave aí. Tomara que não tenha sido nada demais, mas uma entorse aí no joelho do Carlos Henrique, que fez o gol, né? Fez o gol. O 9 tem que fazer gol. Ele, aos 18 minutos, fez o terceiro gol do Juventude. Teve uma boa participação. E olha, parabéns pro Marquinhos Santos na opção. Colocou o Bruno Alves para jogar centralizado. Então, Dalberto continua de um lado, John Lennon do outro. Agora, inclusive, trocaram o Dalberto aqui um pouquinho na direita e deixa o Bruno Alves lá na frente. Juventude está 3-0, tem que administrar o resultado. Administrar não é deixar de jogar, tem que procurar o quarto gol. É, o jogo tá bom pro Juventude, o jogo tá aberto, o Imperatriz tá atacando, né, tá querendo, claro, e vai buscar tentar descontar no primeiro tempo. 29 do primeiro tempo, 3-0, o Juventude vencendo com propriedade. Agora uma pena essa lesão do Carlos Henrique, mas entrou um jogador de velocidade aí, que é o Bruno Alves, terminar na frente. Rafael Balgarten para Eficiência Negócios Internacionais, sucesso, o que mais importa, 29,5. E ontem eu perguntei pro Marquinhos o que os outros jogos da rodada trouxeram de ensinamento para ele, e ele falou exatamente isso que o Rafael disse, que se o Juventude saísse na frente, não poderia sentar em cima do resultado, e é por isso que já tá 3-0. É, mas põe não sentar no resultado, põe não sentar, tá sambando no resultado, 3-0 pro Juventude. Ele tenta pela direita, agora Gabriel Paulino volta, o jogo recomeça no campo de defesa, a bola agora com o Ramon, jogando com o dos Santos pelo meio campo, no grande círculo, jogando aqui pro lado esquerdo para Chaves, conferindo divisória, e fez o passe para Renan Luiz, a marcação vem junto com o Dalberto. Renan Luiz puxou para dentro, ele vai indo em direção ao centro, não consegue avançar, mas vai indo lateralmente, e deu pro Lucas Campos, esse sim ganhou do John Lennon, vai para cima do Aprile, chega o Tinho na dividida, caiu um para cada lado, mas a bola escorreu na ponta. Cartão pro Eltinho, hein, Zanon? É, falta dura do Eltinho na chegada do jogador que era o Lucas Campos. Ele estava no meio de frente para a área, puxou para a lateral direita, para a meia direita. E quando ele tentava escapar do jogador que era o Eltinho, ele tirou a bola do jogador do Juventude, mas ficou a perna no meio da perna do jogador da equipe do Imperatriz. Por isso, cartão amarelo, falta que comete o Eltinho. Cartão amarelo pro número 6, Alviverde. Tem boa falta o Imperatriz. Na meia pela direita, é a chance do Imperatriz na busca por diminuir o placar. Internet Fibra Bitcom, ligue 3209-9060, 30 minutos de jogo. Dambros, mineração e eficiência é a preciosidade que trazemos para o seu negócio. Contato através do mineração@dambros.com.br. mineração@dambros.com.br, sem cedilha e sem acento. Dambros, nossa estrela brilha. É falta para o Imperatriz cobrar, 31 minutos. O Imperatriz vai querer diminuir o quanto antes o resultado para buscar o que neste momento parece quase que impossível. Que é o resultado. Não tem nada impossível no futebol, mas o Imperatriz também começa a jogar contra o relógio para buscar a reversão de quadro. Uma falta de longe, a bola longe do gol, Zanon. É a cobrança de falta de longe, um chute forte do Gabriel Paulino, buscando o canto inferior direito do Marcelo Carné. Antes de sair, o jogador que era o Renan Dutra ainda tentou um desvio, mas não conseguiu. Bola pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe Alviverde. 3-0 Juventude, na informação de Uxtec. Dos males, o menor. É. O Carlão foi chamado, o pessoal da ambulância aqui do estádio Alfredo Giacone, para atender o Carlão. Levaram a maca, mas não precisou. Ele faz gelo no joelho esquerdo. 8h33, informando Viesser Engenharia, mais de 40 anos trabalhando com seriedade e transparência do momento da compra e entrega do imóvel. Na Viesser você pode confiar. Marque comigo, torcedor brasileiro, a bola está rolando. E o tempo vai passando! Ferramentas Gerais, líder nacional em suprimentos industriais, está marcando 32 do primeiro tempo no Giacone, 3 para o Juventude, 0 para o Imperatriz. Nós temos em andamento o Brasil Sub-23, a seleção vencendo o Chile pelo placar de 1-0. Amanhã destaque para a Série B, 6h45 da tarde, o CRB recebe a equipe do Brasil de Pelotas. Pra quem o cartão aí, Muki? Gabriel Paulino, ele acabou dando uma cotovelada na cabeça do Gustavo Aprile, balançou os dreads do Aprile e recebeu o cartão amarelo. A bola do jogo rolando, a bola do jogo da Ótica Martinato, imagem correta do mundo que nos cerca, Avenida Júlio 1867, 33, eu disse 33, primeiro tempo, 3 para o Juventude, 0 para a equipe do Imperatriz. O Juventude está se encaminhando para o acesso. Bola para o Dalberto na ponta esquerda. A marcação vem, deu no bico da grande área atrás. Bola na meia, agora com o Cajá, bateu longe do gol. Tentou fazer com que a bola caísse, ela caiu, mas quando já estava fora do espaço de jogo, Muki. Cobrança de rápida falta. Cobrança rápida de falta pelo João Paulo. Encontrou o Dalberto. Ele esperou a passagem do Renato Cajá, encontrou atrás o Cajá, ele dominou. E quando dominou, ele já concluiu com a perna esquerda por cima. Bola colocada pelo dos Santos, busca lá na direita o Gabriel Paulino, que domina em frente aos camarotes do Giacone, avançando agora contra o gol do Matos Sartori, o time do Imperatriz. Bola colocada no meio campo com o dos Santos marcado pelo Bruno Alves. Ele gira o corpo e volta no seu campo, manda a bola para a esquerda agora com o Renan Dutra carrega, solta na frente, bola colocada para o Renan Luiz, retoma o Juventude. Bom desarme aqui de John Lennon, rompe a linha divisória e avança, ele bate contra o marcador, devolveu a bola para ele o Renan Dutra, lá vai o John, ponta direita, deu no meio para o Cajá, forte na ponta esquerda. O Cajá mesmo assim vai pegar com a bola, domina lá pela margem do campo. Renato Cajá dominou, tentou passe, bate em cima da defesa. Fica a bola para o time do Imperatriz jogar. 34 minutos no final do jogo, tem o craque ganha o troféu da Remarte Esporte. Rua Vidal Negreiro, 70, bairro Santa Catarina, fone 3535-3566. Domina a bola pelo meio campo, time do Imperatriz. Bola colocada para o camisa 11, Manuel Cristiano. Manuel Cristiano entrega a bola na frente da ponta esquerda. Agora tenta o avanço por aqui, o Lucas Campos na canhota do ladinho da área. Chegou, dominou, já invadiu a grande área, tentou passar, vai costurando, levando a bola, deu atrás agora. Manuel Cristiano bateu para fora, procurou o ângulo esquerdo, errou a porta de casa, Zanon. É, começou na jogada individual do Lucas Campos, ele pedalou para cima do John Lennon, passou pelo defensor da equipe do Juventude, ele tentou achar um espaço para bater em gol, não conseguiu, tocou atrás pro Manuel, que buscou o chute colocado, chute superior à goleira de Marcelo Carné, tiro de meta que cobra o goleiro do Juventude. Bola com o time do Juventude, sai jogando agora Sidmar, empurrando à frente com o Meltinho do lado esquerdo, mais à frente agora para Dalberto na esquerda de ataque, domina ali pelo meio campo, entrega a bola no meio agora com o jogador que era o Cajá, esticou na esquina, canhota para o Meltinho, vai junto à defesa, a bola sai em tiro de meta, Muki. Jogada do Juventude pelo lado esquerdo de Dalberto para Renato Cajá de primeira para o lado esquerdo, onde estava o Eltinho na proteção do Ramon, o último toque foi do lateral esquerdo, capitão do Juventude, e é de fundo, tiro de meta, o Juvense 3-0 e está com o pé esquerdo de Renato Cajá na Série B, e a informação para Supermercados Andreassa. Estou recebendo aqui a revista Gol do amigo José Avelini, e vem aí a edição especial do Verdão, domina a bola o time do Imperatriz do meio campo, retomou o Juventude, parado o jogo, Muki. Fiquei com a impressão que não foi falta, mas o árbitro em cima do lance marcou um toque do João Paulo em cima do Gabriel Caju. Falta marcada e já cobrada. Bola na frente pela direita agora com o Gabriel Paulino esticando bola com o Lucas Campos. Lucas Campos pela meia, ele carrega, domina a bola, vem com ela recuando, voltando o jogo no campo de zaga agora com o Ramon, 36 de jogo. Triquês Ferro e Aço, produtos e serviços ligados ao Aço, telefone 21087700, anuncia o torcedor camisa 12 em nossas transmissões. Levantamento foi forte para o Lucas Campos, foi direto para o fundo de campo, é tiro de meta. Tempo de ouvir o ouvinte participa, o Caldarte. O Roberto Carminati, caxiense em Porto Alegre, é Juventude, é o Ju e quem não for, um abraço para o Gilberto e para o Muki, estão me fazendo sentir como se eu estivesse dentro do estádio Alfredo Jaconi. E beleza, valeu galera, participação para Floralto, nova Ranger 2020, últimas unidades com preço de Expo Inter na Floralto, em frente ao Shopping Guatemi, aproveite. Chaves no meio campo, coloca a bola aqui com o Renan Luiz, tentou a jogada, retomou o Cajá, devolveu para o ataque, mas o Renan Dutra retoma para o time da Imperatriz e avança, tenta o passe na frente, buscando lá o Lucas Campos, voltou a bola para o Juventude, ficou para o Aprir e jogou com o John Lennon, tentou evitar que ela saísse aqui, não conseguiu, aliás, até conseguiu no primeiro momento, depois saiu lateral que o time do Imperatriz cobra, movimentação de bola no meio campo, carregando agora o time alvirrubro, Cavalo de Aço, bola para a esquerda agora com Renan Dutra com Renan Luiz, empurra a frente buscando agora Matheus Lima, antecipa, Vidal manda a bola para fora na linha de lado e arremesso para o Imperatriz cobrar. Então você ligadão conosco, movimentação de bola agora com o camisa 11, Manuel tentando na frente, cortou a defesa do Juventude, a bola voltou no meio com o dos Santos para a esquerda com o jogador que é o Renan Luiz, entregando a frente agora, vem Manuel, o Cristiano domina, volta o jogo na linha central, carrega por aqui o dos Santos, vira lá para a direita, tenta achar algum espaço o Paulino, lá vai Gabriel Paulino avançando pelo meio, dominou, tenta o lance, vai abrir e marca, ele coloca na frente, era o zagueirão que estava lá, né, o Ramon. Aí se desfez da bola, o Vidal afastou para o meio campo, ela volta agora com o time do Imperatriz carregando, do Santos pela meia esquerda, entregando no corredor central agora com Chaves, e Chaves carrega mais ao centro ainda, deixa a bola para o jogador que é o Gabriel Caju, deu curtinho, a bola para Ramon, toca na frente, na direita com Gabriel Paulino, volta para Ramon, marca Dalberto, ele entrega a bola para Paulino, aprile, marca, volta o jogo com Renan Dutra no campo de defesa, coloca a bola para o lado esquerdo, bola agora com camisa 8, dominando a bola do Santos tenta uma ligação longa na ponta direita, vai na marcação por lá o Eltinho, a bola sobra pro Paulino, dominou Paulino, pede Lucas Campos, recebe no bico da grande área, dominou, pedalou para cima da marcação ali do Sidmar, levou no fundo do campo, vai junto com ele também ali o Eltinho, ele cruzou, afasta a defesa com o Genilson, o Matheus Lima tava na pequena área, não conseguiu alcançar a bola, fica a bola pro Cajá com John Lennon dominando aqui pelo lado direito de zaga, tenta o lançamento pro comando para Bruno Alves, se pegar é boa bola, é ele o zagueiro, o Bruno vai, chegou, Renan Dutra e caiu, a bola ficou pro goleiro Jean, não teve falta não, hein? O Jean levanta a bola pro meio campo, ela vai voltar agora com o Gustavo Aprile do peito, da cabeça pra grama, ele dominou, lá vai Aprile, entregou em frente à grande área pro Cajá, pro Dalberto, bateu pra fora! Alto pela última linha, Muki! Aprile na categoria, deixou ela no gramado, encontrou o Cajá que ajeitou de cabeça para Dalberto, perna direita na bola, assim como vê, ele bateu, pegou embaixo, ela subiu, linha de fundo, tiro de meta, e a torcida do Imperatriz já pegava no pé do Jean antes, porque ele tomava muito gol de fora da área. Imagina agora que ele tomou aquele ali do Cajá. 3-0 Juventude, informando os supermercados, Andreaça. Quem pensa em saúde, escolhe a Unimed, e vem Bruno Alves, Bruno Alves no corredor central, deu pro Dalberto na meia esquerda, esticou na ponta direita, agora pro Cajá, o Cajá levou no fundo do campo, quem é que vem? O Cajá dominou, pé canhoto, bateu pro meio, segura o goleiro. Ele viu que ali se especular pode dar samba, tentou direto, Muki. Dalberto, na intermediária, pelo lado esquerdo, encontrou no lado direito o Renato Cajá. Ele dominou na categoria e tentou o cruzamento em direção ao gol. O Bruno Alves passou da bola, não conseguiu chegar. Ela chegou nas mãos do Jean, que segurou firme. 3-0 Juventude, informando o Xtec. 8 da noite, mais 41 minutos e meio. Informação de Viessa na Engenharia, mais de 40 anos trabalhando com seriedade e transparência do momento da compra e entrega do imóvel. Na Viessa, você pode confiar. Marque comigo, torcedor brasileiro, a bola está rolando. E o tempo vai passando! Ferramentas Gerais, líder nacional em suprimentos industriais, marcando 40, mais 30 segundos do primeiro tempo, placar de 3 para o Juventude, 0 para o Imperatriz, que ataca, levantamento foi para o Manuel Cristiano, a bola passou dele, correu, saiu na linha de lado, do ladinho da bandeira de escanteio, confirmo, 40 do primeiro tempo, placar de 3-0 para o Verdão, o Bruno Caldarte. Em andamento, amistosos internacionais, Brasil, sub-23 e Chile, por enquanto 1-1, Chile conseguiu empate com Dávila aos 36 do primeiro tempo. Lembrando que pela Série A amanhã tem um jogo atrasado, 9 da noite, Palmeiras e Fluminense. Agora o espetáculo com os celulares, as lanternas dos celulares sendo acionadas e a todo momento erguidas ao alto e a turma balançando os aparelhos, está ficando legal o cenário. Chega o time do Imperatriz, levantamento para a grande área, afasta a zaga completa, Cajá tenta brigar pela bola do meio campo, Bruno Alves, ele foi desarmado, eu tive impressão de falta, hein? Do Santos, levantou a bola para a grande área, proteção foi feita, a bola está na última linha, Rafael Zanon. É nesse último lance, o do Santos tentou a jogada por cima da defesa do Juventude, tentando encontrar o Matheus Lima, mas faltou altura para ele, não alcançou a bola, saiu pela linha de fundo, bola mais uma vez para o goleiro Marcelo Carné, segue 3-0 Juventude, formação Unimed. Supermercados Andreaça, leve mais para sua vida, mais qualidade, mais economia, mais alegria. O Juventude está voltando para a Série B do Campeonato Brasileiro, domina a bola, tenta lá, o Aprile se perdeu dela, aí foi o Dalberto para retomar, ele recua para o Eltinho, marcado ali pelo Matheus Lima, também marcado pelo segundo jogador, que era o Lucas Campos. Lucas tocou na bola, ela foi para fora, lateral para o time do Juventude cobrar. A Van, a loja mais amada do Brasil. O Rafael Balgar tem 42 do primeiro tempo. Dá uma resumidinha do que vai comentar depois, hein, Rafa? Certamente os 45 minutos mais intensos e efetivos que o Juventude jogou neste ano. Não é? No jogo final, fazendo uma apresentação dessas, de muita entrega, de um comprometimento tático muito grande e de uma efetividade, né, com 18 minutos, 3 finalizações, 3 gols, né? Tem que manter isso para terminar com chave de ouro, porque o acesso está bem pertinho, Gilberto. Rafael Balgar tem para Eficiência Negócios Internacionais, sucesso que mais importa. Bola agora com o Dalberto, levanta para o meio campo, ela sai na linha de lado, arremesso para a equipe do Imperatriz cobrar, 43, o Xtec cabe no seu tempo, cabe no seu bolso, inscreva-se já. Alô Alfredo Poças, comigo na redação do Correio do Povo. Alô Daniel Félix, é narrador da Caxias, é gente finíssima, da melhor qualidade, está nos ouvindo em Porto Alegre, já preparando as coisas para vir para Caxias do Sul. Alô Luiz Magno, meu irmão, também na audiência em Esteio, quase em Sapucaia. Domina a bola agora o time do Imperatriz, vai para o ataque com o Caju na direita. O Caju caiu, falta nele, Zanon. É, o Caju tentava se aproximar da área pelo lado direito de ataque, foi derrubado pelo jogador que era o Eltinho, por isso bola parada para a equipe visitante, foi derrubado o Gabriel Caju. Eu tenho 3 revistas gol aqui, uma para mim, uma para ti, Rafael, uma para o Luizinho da Viga, uma para cada um dos que estão aqui, tá? 43-40. Uma para cada gol do Juventude. Aqui, ó, Luizinho da Viga ganha uma, Rafael Balgar tem ganha uma e eu vou ficar com a do Pan de Lima. Muito obrigado. E vem aí a do Juventude. E antes de terminar o primeiro tempo, só um abraço para o Estevão Miquelon. Estacionou lá comigo, foi um dos primeiros a estacionar lá no Mundial do hoje. E cantou que o Juventude iria fazer um grande jogo e vencer com facilidade. E tá aí, 3-0. Um abraço pro Estevão Miquelon, que tá na escuta. Pro pessoal da Rádio Mirante que nos ouve, eu acho que pro Cavalo de Aço tá complicado demais, né, Rafael? Pra turma da Rádio Mirante que tá nos ouvindo aí, Imperatriz. Tá complicado, né? Foram três golpes aí certeiros do Juventude em 18 minutos. O Juventude tá muito aplicado, não tá aquele time sonolento, né? Que tá dando chance pro Imperatriz. E o Imperatriz não está mal no jogo, o Imperatriz está tentando, né? Ele não se intimidou com o primeiro gol, com o segundo gol. Agora o sistema defensivo peca, o goleiro teve participação direta também no segundo gol. E mesmo assim o Imperatriz está jogando mais no campo do Juventude, claro, precisa, né? Mas é um time que não se entrega. Mas é muito difícil realmente reverter esse quadro. Rafael Balgarten para Eficiência Negócios Internacionais, sucesso que mais importa. Renato Cajá tenta a ligação no comando para Bruno Alves, golpeia de cabeça, Ramon. Fica a bola para Renan Dutra jogando curto no seu campo ainda. Vamos aos 48, sobe a placa com 3 minutos de compensação. Internet Fibra Bitcom, ligue 3209-9060. Avança Matheus Lima, tenta o passe na ponta esquerda, não entendeu o Lucas Campos e ela está na última linha. Ô, Rafael Zanol! É de frente pro gol, Matheus Lima tentou fazer a bola em profundidade na ponta esquerda, era pro jogador Lucas Campos, mas ele não foi na bola, não alcançou, não entendeu a jogada do Matheus Lima, por isso bola na linha de fundo, mais um tiro de meta para o goleiro Marcelo Carné. E no banco de reservas do Imperatriz já aquece de forma intensa o Marquinhos Bala, aquele jogador muito rápido que entrou na semana passada, deve ser alternativa no segundo tempo. É, no jogo de lá, tá aqui na cabine o Luizinho, que não me deixa mentir, ele fez um salseiro, mas não teve bom aproveitamento em arremate. Ele é ruim no tiro. O Bala não é bom no tiro, é bom na velocidade, muito bom, mas no tiro, pelo menos no jogo de Imperatriz, não foi nada bem. 46 de jogo, o torcedor faz festa bonita no Jaconi. Eu queria ver uma ola de novo. A ola que já aconteceu em algumas vezes está bonita demais. Vai pro campo de frente, o Imperatriz, levantamento, salvou Carné, o rebote. Carné! O Carné salvou o gol do Matheus Lima e depois teve mais sorte do que juiz da defesa. O Carné apareceu gigante no lance. Salvador Marcelo Carné na jogada pela ponta direita. O Gabriel Paulino fez o cruzamento para a área. No primeiro momento, o goleiro Alviverde não conseguiu segurar a bola. No rebote, na finalização do Lucas Campos, o Marcelo Carné contou com a falta de mira do atleta do Imperatriz, que bateu em cima dele. Perde grande chance o Imperatriz. O Juventude segue vencendo 3-0 na informação de Juxtec. 46, a turma da Mancha pode puxar a ola da torcida em seguidinha, a ola nesse final do primeiro tempo, a turma da Mancha que faz uma festa bonita do lado sul do Jaconi, movimentação de bola agora com o time do Imperatriz no campo de defesa, lá pra direita, tentativa de jogada agora com o Gabriel Paulino, tenta o avanço para o campo de frente, domina, tenta o lance ainda, a marcação do Dalberto, ele fez o passe curto, 47, estamos no crepúsculo do primeiro tempo. D'Ambros Mineração, eficiência é a preciosidade que trazemos para o seu negócio. Contato através do mineração@dambros.com.br. D'Ambros, nossa estrela brilha, lembrando, né? Sem cedilha e sem acento, o mineração@dambros.com.br. Vem na ponta esquerda Lucas Campos, marcação ali do Aprilia, ele ganhou, fugiu, levou na grandeira, cruzou, desvia no Sidimar para linha de fundo, escanteio. 1-1 em escanteios, Rafael Zanon. É agora do lado esquerdo de ataque, o Lucas Campos tentou chegar à linha de fundo, ele conseguiu, fez o cruzamento para a área, mas antes de chegar nos atletas que chegavam para mandar para a rede, o Sidimar mandou para a linha de fundo, é escanteio. Bola no bico da grande área para o Gabriel Caju, chegou batendo em cima do John Lennon. Volta para o próprio Caju ali pelo corredor central, volta no grande círculo, deixa a bola ali com o time do Imperatriz de Chaves, deu na direita para o Paulino, centrou, brigou pelo alto, Matheus Lima prometeu, estava impedido, Renan Dutra, mesmo assim salvou o Carné. Tava na contramão da história o zagueirão do time do Imperatriz aí, Zanol. É, veio o cruzamento pelo lado direito na equipe do Imperatriz, depois o Renan Dutra, ele tocou de cabeça e na sequência o jogador que estava pronto para colocar para o fundo da rede estava em posição irregular, impedimento marcado. Termina o primeiro tempo, metade da tarefa foi cumprida, Juventude 3, Imperatriz 0, vocês não terão como trabalhar, né, gurizada? Não, porque aparentemente a gente pode ser uma ameaça para o Rodolfo Toschi Marques. É que na verdade o Pedrão da Federação, ele quando aparece é só para atrapalhar a galera, né? Porque nos jogos em que ele não vem, a reportagem trabalha, e eu não vi ninguém da reportagem aqui fazer algo contra alguém. mas tudo bem. E nem o pessoal do da zona reclamar quando a gente trabalha. Mas tudo bem, vamos lá. O destaque do Juventude aí, Bruno Muck. Juventude que tem como preocupação o Carlos Henrique. Ele sai carregado em direção ao vestiário, joelho esquerdo, preocupa a comissão técnica. Grupo de atletas, titulares e reservas fazem a junção no campo, encerram, fecham e vão em direção aos vestiários agora. O destaque do Cavalo de Aço, Rafael Zanon. É o time do Imperatriz que tem tarefa difícil para o segundo tempo, reverter um placar de 3-0. Todos os atletas que estiveram em campo do primeiro tempo já no vestiário. O destaque do comentarista Rafael Balgarten. Manutenção do resultado, o acesso está muito perto. Primeiro tempo do Juventude muito intenso, muito comprometido e confirmou realmente aí um 3-0, uma boa supremacia. Muito bem, eu quero ver se a turma vai deixar o nosso visitante chegar aqui na cabine. Um visitante nos deu o cano, teve um compromisso mais importante, não conseguiu vir, que era o Zulu. Agora eu posso dizer, porque ele infelizmente não pôde vir, agendou conosco a participação, mas por algum motivo o Zulu não pôde vir, não se liberou do outro compromisso que tinha. O outro é o Elias, o goleirão, o nome do Juventude no último acesso no jogo contra Fortaleza. Ele está aqui no estádio. Se ele conseguir chegar na cabine, se deixar ele chegar na cabine, o Elias vai conversar conosco nesse intervalo, vai ajudar o Rafael a falar sobre esse primeiro tempo. Nós estamos no intervalo de jogo aqui no estádio Alfredo Jaconi e nós vamos à nossa central de esportes com Bruno Caldarte trazer a participação dos ouvintes. Eu imagino que muitos jaconeiros estejam conectados conosco, interagindo aí, hein, Caldarte? Muitos recados, Gilberto. Alguns, então, na nossa live. O Gelson Prezi Varalo, também Eliete Pedron, a Cristina Gobi, o Jair Fernando Pereira, o Adriano Brito, a Yara Dalla Chiesa, Neri Oliveira, o João Pedro, Sadi Miranda, todos os recados, então, os ouvintes participando na nossa live, confiantes no acesso do Juventude, no nosso WhatsApp também. Um abraço para o pessoal lá na cidade natal do Dalberto, acompanhando esse jogo pela Rádio Caxias, toda a família do Dalberto lá em Bento Fernandes, acompanhando o jogo, né? Os pais também do Dalberto e os amigos lá acompanhando essa partida. O Vitor Hugo, Balneário Camboriú, acompanhando o Juventude, transmissão sensacional, parabéns Juventude na Série B. Também o Miguel Goli, parabéns para todos que tiveram a oportunidade de estar nesta festa jaconeira no Jacone. Estou escutando a Rádio Caxias em Garopaba, dá-lhe papo. Também o Thiago Capelaro Lourenço, o Thiago Capelaro e o Lourenço Capelaro e minha vida Jéssica na jaconeira. Manda uma foto também lá do Jacone, acompanhando, apostando num placar de 4-0 para o Juventude. O Everton Caranhato, parabéns a toda a direção, aos jogadores, aos funcionários e também a imprensa, e principalmente a torcida jaconeira. E também o Amarildo do Rio Branco, trabalhando, mas curtindo a transmissão pela Rádio Caxias, bela transmissão. O Alessio, lá Imperatriz, torcedor do Imperatriz, apostando no empate do Imperatriz e a vitória nos pênaltis. E também a Simone Nicolipoleto, noite de gala no Jacone, vamos subir Juventude. Manda um abraço para a dona Solange, que está na torcida. E também para fechar, em Maceió, pessoal lá em Maceió, ligados na Rádio Caxias, o Lucas Trindade, a Tailine e a Melanie, vamos subir papo. Os ouvintes participando num oferecimento de Floralto, nova Ranger 2020, últimas unidades com preço de Expo Inter, é na Floralto, em frente ao Shopping Iguatemi, aproveite. Vamos nessa, Bruno Caldarte, aproveitando o embalo, num oferecimento de ANC Urbanizadora, descontões de aniversário nos melhores terrenos de Caxias. Atualiza as informações do intervalo aí, Bruno. Bom, outro jogo em andamento, amistoso internacional entre o Brasil Sub-23 e o Chile, por enquanto empate em 1-1, jogo também no intervalo. Destacando ainda no futebol internacional, nós teremos amanhã dois amistosos, 5 da tarde Argentina e México, às 9 Estados Unidos e Uruguai. Pelos campeonatos nacionais, amanhã 9 da noite tem Palmeiras e Fluminense, jogo ainda atrasado pela 16ª rodada, e pela Série B, abertura da rodada, 6h40 5h45 da tarde, CRB e Brasil de Pelotas, e às 9h, América e Criciúma. Destaque também pela Série C. Com essa vitória, o Juventude vai confirmando um aproveitamento superior, quase chegando a mais 70% de aproveitamento no estádio Alfredo Jaconi, e com isso vai passando de fase para enfrentar a equipe do Náutico. Então, por enquanto, a próxima fase tem o Sampaio Correia enfrentando a equipe do Imperatriz e o Juventude enfrentando o Náutico, o primeiro jogo no Jaconi, o segundo jogo fora de casa. Essa, por enquanto, a definição das semifinais do Brasileiro da Série C. Então, Juventude confirmando essa vitória no Jaconi. Esses os destaques nesse final do primeiro tempo, no intervalo, Giba. Valeu, Bruno Caldarte. As informações já iniciou, urbanizadora descontou de aniversário nos melhores terrenos de Caxias do Sul. 6 minutos de intervalo aqui no Jaconi. O Rafael Balgarten está pronto, tomou o cafezinho dele. Não invadam o campo no final. Muito bem. Acerta quem? Bom, o Dinho está com o microfone, né? É, não invadam o campo no final. Muito bem, muito bem. É um pedido que é muito importante. O Juventude se jogar, não vai jogar semifinal, né? Não vai perder esse jogo hoje, não vai deixar empatar, queremos nós. Vai jogar contra um Náutico que teve uma invasão muito grande e pode não ser o segundo jogo lá nos aflitos, né, Rafael? Realmente, se houver o bom senso, se for cumprida a regra, o Náutico deve perder o mando de campo, né? Porque foi a maior invasão já vista nos aflitos, né? Na história do Náutico. Também é bonito, eu até acho que é legal isso, pela lei, né? Se nós temos as regras que devem ser cumpridas, o Náutico subiu e a torcida invadiu o campo e o Náutico deve perder lá o mando de campo, né? O então, Rafael Balgarten. Hoje vamos evitar aqui no Jaconi, porque Giba, o clima tá muito bom, né? Diga aí. Só antes então do comentário, um destaque de utilidade pública também, o Marcelo Mendes, ele mandou um recado aqui que acabou perdendo a chave do carro no meio do corredor jaconeiro e pede então se alguém encontrou a chave, deixar na Secretaria do Juventude ou também entrar em contato aqui com nós aqui da rádio. O Marcelo Mendes então, que acabou perdendo a chave do carro no corredor jaconeiro, se alguém encontrar, pode entrar em contato. Muito bem. Para a Eficienza Negócios Internacionais, Rafael Balgar tem o seu comentário de intervalo, Rafa. Como é bom, né, Gilberto? 3-0 aí, tu comentar uma vitória num jogo decisivo. Eu tô vendo aí muita gente participar da festa, filmando com os celulares. Tá bonito o clima, isso contagiou os atletas e o time andou. Até o Padre Adelar tá ali embaixo do Muriel, tá filmando. O Padre Adelar tá contente, o Isaías também tá aqui à direita filmando. O pessoal emocionado realmente, porque o 3-0 foi com propriedade, né? Mas o lance bonito desse primeiro tempo, como é de praxe, eu sempre escolho. Por incrível que pareça, o Juventude finalizou 6 vezes. O Juventude está com 3-0 no placar, jogando um bom primeiro tempo, competitivo. Mas a equipe do Imperatriz também faz um bom jogo, apesar de estar tomando 3-0. É um time que joga para frente, né? E procura o gol realmente. O lance bonito, eu vou ficar com a defesa do Carné aos 19 minutos e 40, num cruzamento, quando já estava 3-0. Um cruzamento pelo lado direito, muito bem feito pelo Gabriel Paulino. O Renan Dutra sobe de cabeça e dá um testaço e o Carné faz uma defesa plasticamente muito bonita e é o lance bonito desse primeiro tempo. 3-0. Certamente aos jaconeiros que vieram vão no final fazer uma grande festa, porque está muito bem encaminhado o acesso do Juventude. Certamente foi 47 minutos, né, desse primeiro tempo. 48. Certamente os 48 minutos mais intensos e competitivos e efetivos, principalmente do Juventude no ano. Como é bom falar isso no jogo decisivo, né? Onde muita gente estava desconfiada, inclusive eu, porque o Juventude não vinha jogando bem em casa, não conseguia se impor, e hoje era dia de imposição, hoje era dia de fazer realmente o diferente e vencer, já nos primeiros minutos pressionar, e tudo isso deu certo. Muito intenso o Juventude, muito efetivo, as primeiras 3 bolas a gol, 3-0. Resolveu? Praticamente resolveu o acesso. Praticamente. Fez por onde? Cajá veio para decidir, muita gente dizia no início, o Cajá tá pesado, né? Cajá veio gordinho, fora de forma, não foi uma boa contratação. Veio para resolver e resolveu, e não é no jogo de hoje. Ele já vem bem ao longo da competição desde que ele entrou em forma. E o Cajá fez 2 gols nesse primeiro tempo. aos 13:50, 3 minutos e 50, falta pelo lado direito, boa jogada do John Lennon, sofreu a falta, o Cajá bateu procurando a bola, procurando o segundo pau para alguém desviar de cabeça, ninguém desviou, ela foi direto, gol do Juventude, gol do Cajá. Aos 16:30, era a segunda finalização do Juventude, o Cajá ganhou uma bola no meio campo, e na intermediária ofensiva, pegou de perna esquerda, peito de pé no canto direito do goleiro. O goleiro estava mal posicionado, falhou o goleiro Jean. Não interessa. Duas finalizações, dois gols. Segundo gol do Juventude, segundo gol do Cajá. 18 minutos aí para fechar o caixão. Jogada pelo lado esquerdo, Alberto rouba do zagueiro, do lateral direito, defensor direito lá da equipe do Imperatriz. Adentra a área e rola para trás. E o Carlos Henrique, que inclusive saiu machucado com problema no joelho, né, saiu aos 30 do primeiro tempo, mas aos 18 ele fez o terceiro gol do Juventude. Então, 3-0, o Juventude finalizou 6 vezes nesse primeiro tempo, foi extremamente efetivo. O Juventude teve um escanteio no primeiro tempo, o Imperatriz também um escanteio. O Imperatriz finalizou 6 vezes. Nas questões de finalizações, o jogo está parelho, e está parelho, está bem jogado o jogo, né? Está aberto, está vibrante, o Gilberto acelerando na narração, o jogo está em uma velocidade acelerada realmente, né? Está tão acelerado que o Imperatriz, com 10 minutos de intervalo, e faltam 5, já está em campo. Está indignado o Paulinho Kobayashi, o início muito efetivo do Juventude, né? E eu dizia, logo depois do primeiro gol, se percebia, né, realmente, o Imperatriz não veio só para marcar, inclusive, marcando, adiantou a sua linha de marcação, fez o Juventude bater o tiro de meta para frente, não deixou o Juventude sair jogando. O Paulinho Kobayashi espelhou o esquema do Juventude no 4-1-4-1, mas aí foi surpreendido com 3 gols relâmpagos, 18 minutos, estava 3-0, gente. Juventude muito efetivo, Juventude se impôs, Juventude está muito comprometido e só não ganha o jogo por mais gols ou perde o acesso em casa se realmente acontecer algo esdrúxulo. Muito difícil acontecer isso, só se o Juventude não quiser mesmo. É claro que o Imperatriz agora promoveu mais uma substituição, vai colocar a gente para frente, né? E fez um primeiro tempo até em termos ofensivos bom o time do Imperatriz. Não segurou lá atrás. Eu dizia, se forçar, principalmente o miolo de defesa do Imperatriz, logo depois do primeiro gol. Eu disse, se forçar o miolo de defesa, pode ainda fazer o segundo gol no primeiro tempo, pode resolver o seu acesso no primeiro tempo. O Juventude assim o fez. Aos 16:30, Cajá, e depois aos 18, Carlos Henrique, 3-0 para o Juventude. Então, muito comprometido o Juventude nesse primeiro tempo. E vale a frase que eu vou falar no final, e é a frase de chamada para esse time aí do Juventude no início do jogo. Decisão não se joga. Decisão não se joga, decisão se ganha. E foi com esse pensamento que os jogadores do Juventude começaram o jogo, se impondo dentro do Jacone. E 3-0. Agora o Imperatriz também chegou, né? O Carné fez duas grandes defesas aí, muito importantes. Foi bem participativo o Carné e bem no jogo também. Então vamos para o segundo tempo. 3-0 para o Juventude, né? O Juventude está praticamente na Série B. É muito difícil reverter o resultado, mas foi um bom primeiro tempo, tanto no Imperatriz quanto no Juventude. O Juventude foi mais eficiente. 3-0. O jogo está bem, bem jogado, bem corrido. É contigo, Gilberto Júnior. Narra mais um do Juventude e o acesso. Valeu, Rafael Balgarten, no seu comentário, analisando esse primeiro tempo. Juventude 3-0 sobre o Imperatriz. Juventude perto do acesso. Rodolfo Toschi Marques apita! E a bola rola para o segundo tempo de Juventude Imperatriz. Já tentativa de bola aqui no meio campo, desmarcou a falta. Teve troca no time do Imperatriz, né, Rafael Zanon? Teve troca no Imperatriz, saiu o 10, o Gabriel Caju, entrou o 19, Marquinhos Mala. Droga, aconteceu no intervalo, o Imperatriz agora tem falta no campo de defesa. Marquinhos Bala. Falta aqui pelo meio campo, já cobrada pelo time do Imperatriz. Tentativa lá pela esquerda com Renan Dutra. Renan Dutra fez o passe na frente para Renan Luiz. Recebe a marcação, quase que perdeu a bola, mas não chegou a perder. Voltou para Renan Dutra. Conosco, Rádio Mirante FM, Rádio Nova em Balsas. As duas emissoras no Maranhão. Rádio Mirante de Imperatriz, Rádio Nova em Balsas. E tentativa de jogada agora do Imperatriz, retoma o Juventude. O Dalberto não deixou sair. Olha o tanque, vai para cima da marcação. Chega, Ramon antecipa. vem depois o Cajá tenta retomar, mas faz a falta, Zanol. É, falta na retomada de bola, o Aprile tentava recuperar a bola junto também do Renato Cajá no campo de frente, o Imperatriz na tentativa de sair do campo de defesa, acabou sofrendo a falta, bola parada no setor defensivo. Bola colocada ali pelo meio campo, vai o time do Imperatriz, solta lá para a esquerda, tentativa de bola com o Renan Luiz volta o jogo, recomeça, tenta ali com o jogador camisa 11, o Manuel Cristiano, tenta passo na frente, rebotou, cortou a defesa, ela volta aqui pela meiuca, insiste o time do Imperatriz, vem para a direita, quem chega por aqui é o Gabriel Paulino marcado à distância pelo Dalberto, volta o jogo, deixa ali no meio a bola agora com Chaves marcado pelo João Paulo e o Cajá, João Paulo retomou, o Juventude vai para o contra-ataque, o Cajá virou para a direita. E que bola pro Bruno Alves, lá vai o Verdão, chegou na grande área, deu pro Cajá, chega Gabriel Paulino para cortar, ela volta na intermediária, golpeia de cabeça para trás, agora Aprile deixou pro Eltinho com Dalberto, Luan, Dalberto pela esquerda, ele vem com ela, recua do ataque para defesa, a bola pro goleiro Marcelo Carné, 2 minutos deste que é o segundo tempo de jogo. D'Ambros, mineração, eficiência e a preciosidade que trazemos para o seu negócio, contato através do mineração @dambros.com.br. D'Ambros, nossa estrela brilha. Renato Cajá na frente agora para Vidal jogando, deixando com o John Lennon, empurrou lá na ponta direita, agora com Bruno Alves, volta para Renato Cajá, tudo na meia direita de ataque, ele volta para a faixa central, bola com João Paulo jogando curtinho, Genilson dominou, esticou na ponta direita, agora para Bruno Alves, chegou a marcação, Peixudo, ele tentou tabelar com 2 adversários, aí perdeu, mas está marcando, não deixa brecha o Bruno Alves, acaba tocando na bola, ela sai na linha de lado, arremesso para a equipe do Imperatriz, cobrar e já cobre o Juventude, aperta, tanto aperta que faz falta, o juiz marca, a bola do jogo rolando, a bola do jogo da ótica Martinato, imagem correta do mundo que nos cerca, Avenida Júlio, 1867, Remarte Esporte, Rovidão Negreiro, 70, bairro Santa Catarina, fone 35353566, dá o troféu pro craque da Caxias, intenta o avanço aqui pela ponta direita, o time do Imperatriz, chegou o bala, encurtou, mandando a bola para fora, Dalberto, já cobrou por ali, o Gabriel Paulino jogando bola com o Santos com Chaves no grande círculo, o Chaves domina a bola, a marcação vem junto, o Chaves fez o passe, deu a bola pro do Santos carregando, Chaves do Santos, para quem não sabe o meu sobrenome, então se você procurar, você aí, né, sabe como é que é, do título de protesto, sou eu, Gilberto. Para formar Chaves, o meio de campo perfeito, só faltou o Gilberto Júnior do Goiás. É isso aí, bola dominada agora pela equipe do Imperatriz pela direita, e chegando por aqui do Santos, colocando na frente, buscando bala, chega por baixo, toca nela, Eltinho, linha de lado, é arremesso para a equipe do Imperatriz, cobrar ponta direita, campo de frente, Gabriel Paulino no manuseio, o Gabriel Paulino toca na grande área, buscando o Matheus Lima, tenta um giro, cabeceia, cortando ali o Sidmar, depois cai com a mão no rosto, o Juventude tenta o contra-ataque, o Giz para o jogo, marca falta na sequência para o Ju, mas o Sidmar ficou caído na grande área aí, hein, Muki? 2 caídos, o Sidmar, quando ele foi cortar, ele acabou cabeceando a cabeça do atacante da equipe do Imperatriz, levou a pior, fica com a mão no rosto. E na sequência, o Dalberto acabou levando a pior com a mão na nuca. Os dois atletas estão caídos. O Dalberto já vai se levantando. Enquanto isso, o Sidmar está recebendo, ou melhor, vai receber agora atendimento médico. Juventude vence 3-0. E a informação é para a Unimed, Giba. Triques, ferro e aço, produtos e serviços ligados ao aço. Telefone 2108-7700. Eu estou ansioso para a divulgação do público, hein? Só tem espaço no lado verde, literalmente na parte verde, na altura do Mato Sartori. Nas arquibancadas, pelo menos as que eu tenho a visualização, tá tudo cheio. Como é que tá aqui na social? A visão que tu tens na social, nas cadeiras, principalmente na social tá tomada, mas as cadeiras tem espaços em branco, diria que tem 90% da capacidade nas cadeiras. Então tem 18 mil hoje no Jacone, tem 18 mil, não vou errar. Embora no lado do Imperatriz tenha uns 50, é bastante gente. Eu mas não tem sei mais se tem espaços 50, ali. Né? Gilberto. O Zanol que tem 50, vai brigar com o Zanol agora? Eu acho que tem uns 30. Ah. 40. Então vocês vão brigar para chegar ao meio termo, mas tem bastante gente, parabéns. Bola na ponta esquerda, levantamento para o Dalberto, chega junto Gabriel Paulino, último toque foi do Dalberto, linha de lado, é arremesso para a equipe do Imperatriz cobrar no campo de zaga, o Juventude aperta, Aprile tenta roubar, mas a bola acaba saindo na linha de lado, é arremesso que o time do Imperatriz cobra com do Santos volta para Ramon, Ramon jogando com o Renan Dutra, ali em frente à grande área pelo lado esquerdo, domina, observado de perto pelo Renato Cajá, ele solta a bola para Chaves, e Chaves do lado do grande círculo vai avançando para o ataque, domina ainda ele, tentativa de bola na ponta direita, agora pro Bala, tenta por baixo cortando o Eltinho, vai na disputa ali pelo meio, John Lino, a bola sobra com do Santos deixa a bola com o Renan Dutra, 6 minutos do segundo tempo, 3-0 Juventude, bola colocada com Lucas Campos esticando para Renan Luiz, muito forte, linha de lado, é arremesso para o Juventude cobrar no campo de retaguarda. Quem pensa em saúde, escolhe a Unimed. Emoção é no rádio, rádio é Caxias FM, com rádio Cidade AM em Caxias do Sul, com rádio Nova em Balsas, com rádio Mirante em Imperatriz. Tentativa de jogada do Juventude, chega tocando nela o Renan Dutra, linha de lado, arremesso para o Juventude no campo de retaguarda. Supermercados Andreassa, leve mais para sua vida, mais qualidade, mais economia, mais alegria. Não tem pressa para a cobrança, Vidal. Agora vai no manuseio e lhe entrega a bola à frente. Briga pelo alto, cabeceando para ali Bruno Alves. Tentou para o Cajá, cortou a defesa. A bola sobra agora com o time do Imperatriz. De Ramon que volta para o goleiro. Deixa ali atrás com o Jean. Jean jogando com o Ramon, lado direito de defesa. Você com a Caxias e com a Cidade. A Van, a loja mais amada do Brasil. Tenta no meio campo, na retaguarda ainda Chaves. Chaves retarda o jogo. Volta com o dos Santos. Coloca no meio campo, a bola para Lucas Campos. Volta com o dos Santos. Campo de zaga. E Uxtec, meu amigo, cabe no seu bolso, cabe no seu tempo. Bola pelo meio campo, solta para a direita, avança o time do Imperatriz no campo de frente. Bola do Manuel, entregando para o Gabriel Paulino, volta o jogo, volta na defesa agora com o Ramon aqui no meio campo, já jogando da direita para a esquerda com o Renan Dutra. Renan Dutra colocando para frente, tenta a subida agora o time do Imperatriz. Bola virada para a direita agora com o Ramon. Ramon domina já no campo do Juventude, dominou, marcação à distância, todo mundo observando. A bola foi para Gabriel Paulino, marcado pelo Eltinho, volta o jogo, volta para Ramon, entrega para Gabriel Paulino agora com mais liberdade, levando em direção à grandeira. Matheus Lima desviou, está impedido o segundo jogador lá, o Lucas Campos, ele cabeceou para a rede, estava impedido o Bruno Buchi. Levantamento veio da direita, Gabriel Paulino cruzou, houve o desvio do Matheus Lima, com o toque de cabeça do Matheus Lima ele colocou automaticamente o Lucas Campos em posição irregular, marcado impedimento após o Lucas Campos concluir no canto esquerdo de Marcelo Carné. 3-0 Ju, informou a Van. Internet Fibra Bitcom, ligue 3209-9060, cobrou o tiro de meta o Carné. Foi o Dalberto que caiu com a mão no rosto aqui, Zanon? É o Dalberto, ele cai com a mão no rosto, numa dividida com o jogador da equipe do Imperatriz, ali no campo de defesa, no lance era o Gabriel Paulino, ele acabou acertando o jogador da equipe do Juventude, que fica com a mão no rosto no chão. É falta para a equipe do Juventude no campo ofensivo, pela meia esquerda. É, 8h35. 8h35, Dambros. Dambros, mineração, eficiência é a preciosidade que trazemos para o seu negócio. Contato através do mineração@dambros.com.br. Dambros, nossa estrela brilha. E tem a conversa ali com o pessoal do Banco do Imperatriz, né? Exanon. É, exatamente, tem uma reclamação ali do árbitro, chamando a atenção do técnico Paulinho Kobayashi, ele que faz a reclamação, estava em cima do lance, na falta que foi marcada para a equipe do Juventude, ficou reclamando, por isso o árbitro Rodolfo Toschi Marques chama a atenção dele. Bola com Juventude, recomeçando o jogo no campo de defesa de Sidimara, Genilson. Genilson recua para Marcelo Carné ali na marca penal. Alô, Fabiano Bernardes, grande narrador gaúcho também, na audiência em Porto Alegre. Domina a bola o time do Juventude, bola do João Paulo. João Paulo com Dalberto, campo de ataque, vai no corredor central. Marcação é do Chaves em cima, derrubou o Dalberto, hein? Mas nitidamente na frente do juiz que não marcou. Bola com Gabriel Paulino. Gabriel Paulino dominando. Ele faz o passe atrás. Volta o jogo. Volta com Ramon. Ramon dominando bola. Ele fez o passe curto agora com Dos Santos. Dos Santos no meio-campo para o jogador camisa 7. Domina por lá Lucas Campos. Lucas Campos vira o jogo para a ponta direita. Bola desviou no meio do caminho. Vai o Aprile, tenta. Briga por ela o Bala. E fica para Gabriel Paulino. O Aprile marca. Caiu o Paulino. Não houve nada. Bola do time do Juventude. Vai João Paulo. Lançou para a direita. Lá vai Bruno Alves, em frente à grande área, dois marcadores em cima, ele cortou, levou pra dentro da grande área, que bola, chegou, bateu na rede do lado de fora, quase o quarto gol, Zanon. É quase o de Bruno Alves, ele que entrou no primeiro tempo, passou pelo defensor da equipe do Imperatriz, deixou dois pra trás, na verdade, ele entrando na área pelo lado direito de ataque, buscou um chute de perna direita, um chute rasteiro, forte, somente acompanhou o goleiro Jean, a bola bateu na rede pelo lado de fora, quase fez o quarto do Juventude perde a chance de ampliar ainda mais a equipe alviverde. Segue 3-0 no Jacone. Informação de Supermercados Andreaça. Meu relógio marcando. Você conferindo 9:15 da noite. A informação Viesser Engenharia, há mais de 40 anos trabalhando com seriedade e transparência do momento da compra e entrega do imóvel. Na Viesser você pode confiar. Marque comigo, torcedor brasileiro. A bola está rolando. E o tempo vai passando. Ferramentas Gerais, líder nacional em suprimentos industriais, marcando 11 do segundo tempo no Jacone, 3 para o Juventude, 0 para o Imperatriz. Amistoso Internacional, segundo tempo, Brasil sub-23 marcou o segundo, agora Brasil 2, Chile 1. Emoção é no rádio, o rádio é Caxias, informe. Por falar em emoção é no rádio, deixa eu ir pro momento, Luizinho da Veiga, porque no Twitter duas pessoas nos mencionaram. Quem? O @artedabola do Senna, falando que está no interior de São Paulo, ouvindo, ou melhor, está em São Paulo, ouvindo a narração da partida do Juventude. E o nosso parceiro lá de Campinas, o Lucas Rosafa. Narração estupenda na Rádio Caxias, elogiando a tua narração, Gilberto. Obrigado. E o Senna é o meu amigo da Jovem Pan, né? Sim. O homem do pânico, que eu ouço há bastante tempo e que é nosso ouvinte também. Grande, Senna. Vai o Juventude, campo de frente. Chegou John Lennon na ponta direita. Levou no fundão, cruzou, afasta, mal a defesa, brigou com a Cajá. Corta na sequência, bola para a linha de... Não chegou a sair na linha de lado, mas lá para o lado esquerdo. Sai jogando agora ali o Renan Luiz, deu pro do Santos. Do Santos domina, sai jogando o time do Imperatriz. A bola do jogo rolando. A bola do jogo da ótica Martinata, imagem correta do mundo que não cerca, Júlio 1867, a bola foi entregue para o Aprilia, Aprilia com Dalberto, Dalberto para Vidal, lado direito, entregando na meia, bola agora com o Rafael, o Renato Cajá, lançou para a grande, era afasta, Ramon, brigou Cajá, retomou, levou para a área, bateu para fora, estava parado já o jogo, oi Zanon. Pois é, o Renato Cajá na recuperação de bola antes da finalização colocada, buscando o ângulo do goleiro Ogiã, ele acabou derrubando o jogador da equipe do Imperatriz. No lance era o Lucas Campos, por isso falta marcada, não valeu a finalização, bola parada no campo de defesa para o Imperatriz. Você aí comigo, ligadão, no fim do jogo tem o craque ganha o troféu da Remart Esporte, Rua Vidal Negreiro 70, bairro Santa Catarina, fone 3535-3566, 13 do segundo tempo, o Juventude na contagem regressiva para o acesso, vai para o campo de frente, agora o time do Imperatriz, levantamento do Renan Luiz, afasta a defesa do Verdão, briga do meio campo, Cajá ganhou, Renan Dutra, vai na sequência o Paulino contra o Dalberto, Dalberto fez a falta no Paulino, desmarcou, falta aqui na meia direita de ataque do Cavalo de Aço, Muki. O Paulino, Gabriel Paulino ia ganhando a frente do Alberto. Do Alberto colocou o corpo na frente. O corpo do Alberto é forte. Ele acabou derrubando o lateral direito. Intermediária, lado direito. Falta para o Imperatriz. O centroavante Matheus Lima. Os zagueiros Ramon e Renan Dutra na área da equipe do Verdão. Quem pensa em saúde, escolhe a Unimed. É falta para a equipe do Imperatriz cobrar. Paulino levantou na grande área, afastou a Prilha e voltou no complemento. Bruno Alves toca para a linha de lado. Essa bola já tinha endereço, tinha um cara para concluir ali, Muki. O Renan Luiz ia chegando para chutar com a perna esquerda. Bruno Alves fechou a porta para ele. Em bola para o Imperatriz, levantamento para o Bala. Estava impedido. Já na contramão da história, o juiz viu. O Bandeira viu. Marcou aqui o senhor Bruno Bosquilha. Ô Bruno Caldarte, a galera participa. No nosso WhatsApp, o Maurício Marques, em Mongaguá, São Paulo, curtindo o acesso do Papa. Abraços aos quintaneiros. Também o Gilmar Andreguete, de Nova Prata, Força Juventude, estamos juntos. E a Nica Rádio Caxias, a única sempre com Juventude. Valeu, galera de Floralto, Nova Ranger 2020, com as últimas unidades no preço da Expo Inter na Floralto, em frente ao Shopping Batemi. Aproveite. Brigou pela bola Bruno Alves na ponta direita, bola desviada pelo Renan Luiz para a linha de lado. É arremesso para o Juventude. Quem pensa em saúde, escolhe a Unimed. Lateral lá pela ponta direita. Apagou. Já conta... Quem que apagou? Quatro refletores. Do lado de cara, das sociais. É, porque eu não vi nada. Mas não mudou muito, né? Não mudou, acho, nada que possa impedir que o jogo continue. Bola movimentada agora pelo time do Juventude na ponta direita, agora para Vidal. Vidal domina, fugiu da marcação, tentou passar, caiu, pediu a falta, o juiz mandou seguir. Vai para o contra-ataque, então o time do Imperatriz sobe para o campo de frente. Corta Gustavo Aprile, que jogo do Aprile hoje, hein? Que jogo do Aprile hoje, um gigante Aprile. Para João Paulo, jogou para Cajá, Cajá entregou na frente agora. Para o John, voltou para o Cajá, tentou passe por baixo. Pintou, Dalberto bateu, sobrou, bateu, Cajá vai entrando e é gol! Gol! Sai! é de Renato Cajá, o dono da noite, o dono da festa, o maestro, a referência, o toque de qualidade, o tomador de cavalo de aço. Eu vou dizer de novo, eu vou cantar de novo, vou cavalgar por esta noite numa estrada colorida, colorida e verde e branco, as cores do acesso. O Verdão subiu, o Cajá tá botando cavalo de aço no bolso. 4 pro Juventude, 0 pro Imperatriz. Pega essa, Renan, pega essa, Jean, pega essa, Zanon, pra coroar a goleada do Juventude, para ter certeza que a equipe alviverde ano que vem estará um nível acima no futebol nacional, e para coroar também a grande atuação de Renato Cajá, o terceiro dele na noite, na jogada com o Dalberto pela ponta direita. Ele tentava achar um espaço para finalizar, ele não conseguiu, passou no meio para Renato Cajá. Na primeira finalização, o Jean defendeu, mas a bola passou por baixo dele na sobra, sem mais ninguém para impedir o gol. Renato Cajá mandou para a rede, ampliou o placar, garantiu o Juventude na Série B da próxima temporada. Juventude 4, Imperatriz 0. E de gol em gol, o Cajá vai se tornando o artilheiro do Juventude nesse campeonato. 5º gol do meia, ultrapassando o Breno, que tem 4. E com isso, Juventude Sacramento retorna à Série B e o Cajá também se torna o artilheiro papo na competição. É a confirmação agora realmente do acesso. Vai nessa bola parada, Gilberto, porque agora a Imperatriz tomando 4-0. Tem essa bola parada aí de frente, vamos ver o que vai dar, depois eu relato. É uma falta para o Imperatriz na meia direita, levantamento na grande área, o golpe de cabeça pela linha de fundo, a bola é tua, Rafael Balgarte. É, muita gente ainda dizia, pô, o Cajá quando chegou estava acima do peso, deram um mês para ele trabalhar e ele entrou em forma. E hoje está dando esse presente para a torcida do Juventude, um jogo decisivo, jogador grande. Eu disse isso bem no início da partida. Jogador grande se vê nos jogos grandes. Está aí o Cajá fazendo 3-0, que noite de luxo, né? Pode tirar ele, Marquinhos. Marquinhos Santos, tira o Cajá para ser ovacionado, para ser aplaudido de pé pelo torcedor. Com 3 gols, Juventude 4-0, uma tabela rápida na frente da área, ele roubou a bola do defensor da equipe do Imperatriz, que eu continuo dizendo, bate cabeça esse miolo de defesa aí do Imperatriz. É um time rápido do meio para frente, mas defensivamente deixa muitos espaços e compromete, inclusive na atuação individual muito fraca aí do sistema defensivo do Imperatriz. Mas o Cajá não tem nada a ver com isso. Dalberto ficou cara, deixou o Dalberto na cara do gol. Dalberto chutou, pegou no zagueiro e sobrou pro Cajá, que tocou para dentro da rede, a bola ainda bateu no goleiro. E ele colocou tranquilamente para fazer o 4º gol do Juventude. Marquinhos Santos, daqui a 3, 4 minutos, pode tirar o Cajá para todo mundo aplaudir em pé. O Juventude está realmente na Série B de 2020, Gilberto Gil. É uma noite memorável. Troca no Imperatriz, saiu o 9, Matheus Lima, entrou o 18, Valderrama. Valderrama. Que não pode encher o balde. É, o Valderrama. Tentativa de bola no meio campo. O Rodrigo Oliveira, nosso técnico, sempre atento, ele observou o pessoal meio que do Imperatriz prometendo Cajá pro fim do jogo. Vocês viram alguma coisa aí por baixo, hein? Na hora da comemoração do gol, o Cajá foi em direção à torcida, mas não ao banco do Imperatriz. E os reservas estavam atrás do gol. Eles entenderam como uma provocação e por isso que fechou o bolo. É, mas não foi. Não foi. A gente sabe e espero que o pessoal do Imperatriz entenda que não é provocação. Né? Não é provocação. É um estádio tomado por jaconeiros, tomado por alviverdes. Né? E para onde ele correr vai ter alviverde, né, o Rafael Bogar? Claro, mas eu até acho que o Marquinhos já pode tirar ele realmente, né? 20 do segundo tempo, tá 4-0. Até para evitar qualquer uma, e ele sair é o nome da partida até o momento, né? E foi um jogador decisivo no momento que precisou dele. Em jogos importantes ele correspondeu, né? Esse é o 10 que realmente valeu o investimento, Gilberto Júnior. Rafael Balgar tem para Eficiência Negócios Internacionais, sucesso que mais importa. A bola do Bruno Alves pela ponta direita, marcação bem junto, chamou pro baile, ganhou Bruno, chegou, cruzou na boca do gol, desvia, defesa pra linha de fundo, escanteio, Zanon. Pela ponta direita buscou o cruzamento o Bruno Alves, tentando encontrar o Dalberto no segundo poste, mas antes do Dalberto chegou o Gabriel Paulino, ele com a coxa mandou pra linha de fundo, escanteio pelo lado esquerdo de ataque pro Juventude. Renato Cajá cobra. Vai para a cobrança Renato Cajá. É o segundo escanteio, não tem muitos escanteios. 2-1 escanteio para o Juventude. 4-0 para o Verdão no jogo. Renato Cajá no escanteio. Pé esquerdo, levantamento. Desvia a defesa no primeiro no poste. A bola volta no corredor central agora com o Genilson. Toca lá para o Bruno Alves na ponta direita. Foi forte demais. Vem aí Rafael Bastos no Juventude. E eu tenho informação, Gilberto, que Renato Cajá, João Paulo e Bruno Alves podem estar fazendo hoje o último jogo com a camisa do Juventude. É essa informação que a gente vinha trabalhando durante a semana passada, e até para não tumultuar, ninguém da Rádio Caxias trouxe ao ar, mas provavelmente, a menos que tenha havido uma mudança muito grande de rumo, o Cajá nessa noite de gala está se despedindo junto com o Bruno Alves e o João Paulo do Juventude, por hora, né? Por hora. Bola na ponta esquerda, tenta o time do Imperatriz com o Renan Luiz, ele perdeu a bola, volta na intermediária ainda, passe atrás com o Chaves, dominou o Chaves, joga a bola para o dos Santos, encarregou, entregou na ponta, a bola dominada pelo Gabriel Paulino, volta o jogo com o dos Santos, levantou na grande área para o Valderrama, matou no peito, levou no fundão do campo, tentou bateu mal para a última linha, Bruno Muki. Levantamento do Gabriel Paulino, Valderrama recebeu no peito, tentou a conclusão, acabou errando no chute, linha de fundo, tiro de meta para Marcelo Carlos. Né? E lembrando desses três atletas, Bruno Alves tem contrato até o fim do gauchão com o Juventude, João Paulo renovou para a próxima temporada e Renato Cajá está em conversa com a direção, podem sair por empréstimos para retornar ano que vem. Atenção, porque teremos em seguida uma das maiores sessões de aplauso dos últimos tempos. Porque se o Cajá sair, como o Rafael falou, e deve ser a tendência para a entrada do Rafael Bastos, teremos um ruído gigantesco de aplausos a ele. 22,5. Vai para o campo de frente agora o time do Imperatriz pela meia esquerda. Domina, tenta o lance por lá. O Bala dominou, puxou da ponta para o meio, bateu para meta, seguro o goleiro. Rata firme, Marcelo Carné. Giba, só para confirmar um cartão amarelo no lance anterior para o Marquinhos Bala. Está amarelado. Marquinhos Bala, 22 minutos e 40, Supermercados Andressa, leve mais para sua vida, mais qualidade, mais economia, mais alegria. Bola colocada agora pelo time do Juventude, tenta o Imperatriz, desviar da bola para fora. Ouça o aplauso. Vai sair o Cajá. Esse é o som do Jacone. Em pé aplaudindo a saída de Renato Cajá com a 10 para a entrada de 16, Rafael Bastos. Aplaude mais, torcedor. Uma atuação de gala de Renato Cajá que está saindo, Rafael Balgarten. É, aí o reflexo, né? O torcedor agradecendo, e hoje realmente foi a melhor atuação dele com a camisa do Juventude. O homem que veio para decidiu 3 gols em jogo decisivo, né? Então, importantíssima contratação, correspondeu às expectativas. Está aí Renato Cajá com a entrada agora do Rafael Bastos para dar sequência, né? E realmente, merecida a grande atuação hoje do Renato Cajá. Aí a torcida aí tem que aplaudir realmente. E era o previsto, né? Como eu dizia, agora o Marquinhos Santos dá esse presente para o Cajá, 4-0. Não precisa mais, né? Está correndo atrás aí, 24 minutos, Juventude na Série B. Rafael Balgarten, o Cajá teve o nome gritado. Os repórteres abriram o microfone, o Muki abriu o microfone do lado sul e a mancha gritou o nome do Cajá. Acerte comigo, torcedor brasileiro, 9:28 da noite, informando Viessen Engenharia, mais de 40 anos, trabalhando com seriedade e transparência do momento da compra e entrega do seu imóvel. Na Viessen você pode confiar, marque comigo, torcedor brasileiro, a bola está rolando e o tempo vai passando! Ferramentas Gerais, líder nacional em suprimentos industriais, está marcando 24 minutos e 50, segundo tempo, 4 para o Juventude. Imperatriz, 0, Bruno Caldardi. Semifinais então da Série C do Campeonato Brasileiro, de um lado Sampaio Correia e Confiança, do outro Juventude vai enfrentando a equipe do Náutico na próxima fase. Em andamento, amistosos internacionais, o Brasil sub-23 marcou o terceiro, agora 3-1 na equipe do Chile. Van, a loja mais amada do Brasil. Cajá veio para o banco, foi a vez da turma das sociais aplaudiu o Cajá. Que beleza! Uma noite em que fazia horas que eu não vi alguém jogar tanto quanto o Cajá jogou hoje. Olha o Dalberto, o ponta direita, ela vai para a grande área. O tanque chegou, tocou no meio para o Rafael Bastos no calcanhar do Rafael Bastos. Se ele domina, era caixa. 25,5. Domina a bola agora o time do Imperatriz no meio campo. Bola com o Lucas Campos. Lucas Campos aqui na direita, deu no corredor central, tenta um avanço por lá. O Manuel Cristiano. Manuel Cristiano domina no grande círculo, fez o passe na frente, cortou Gustavo Aprile. Ele tocou na bola, ela sobrou para o lado esquerdo. Tentativa de bola com o dos Santos. Domina para o time do Imperatriz no campo de ataque, jogando com Valderrama. Valderrama domina, solta na frente, busca a bola agora com o Lucas Campos. Alô, amigos da Rádio Nova em Balsas, da Rádio Mirante FM. Galera no Maranhão ouvindo o somzão da Caxias. Tentou o avanço, o Imperatriz retomou o Juventude. Bola agora com o Genilson. Genilson toca errado, rebateu o Chaves. A bola ficou com o dos Santos pela meia esquerda. Dos Santos dominou, voltou para o Chaves. 26-10, 4-0 Juventude. Juventude está de volta à Série B e vem para o campo de frente. O levantamento agora para o Lucas, subiu junto com ele a defesa. Bola retomada pelo Eltinho, deixando com o Rafael Bastos no fundão do campo, levantando para o meio. Vai brigar agora o Dalberto com a marcação do Renan Dutra. Renan Dutra volta, recua de cabeça para o goleiro Dalberto, aperta a bola, está nas mãos do goleiro Jean Ozanol. É na chegada do Verde ao campo de frente, era o Dalberto que pressionava ali o Renan Dutra, mas antes do Dalberto chegar na bola, Renan Dutra recuou de cabeça para o goleiro Jean, que ficou com a bola. Bola do time do Imperatriz do campo de frente, 26 minutos. Faça a contagem regressiva, torcedor jaconeiro, porque está chegando a hora de comemorar o acesso. Domina a bola agora o time do Imperatriz com Valderrama pela meia direita. E Valderrama carrega, domina, volta o jogo, deixa atrás agora, vira para a esquerda quando o Santos estica na ponta. Bola para o Renan Luiz, vai para cima da marcação do Vidal. Vidal marca, Renan Luiz faz o passe na frente, foi forte. Mesmo assim, fecha-se o Juventude. Bola tocada para a linha de fundo, escanteio. Escanteio para o Cavalo de Aço aí, Muki. Precisão no desarme do Genilson. Marquinhos Bala colocou na frente. Em velocidade, chegaria fácil ao fundo do campo. Para não deixar ele cruzar, Genilson fechou a porta para ele num carrinho. Linha de fundo, escanteio lado esquerdo dos Santos na cobrança. Vai para o seu segundo escanteio, Imperatriz. 2-2 em escanteios, 4-0 para o Juventude no placar do jogo. Atenção, vai dos Santos para o córner, partiu. Levantamento foi feito, desvia Dalberto no primeiro poste. A bola vai para fora na linha lateral. Avan, a loja mais amada do Brasil. Uxtec cabe no seu bolso, cabe no seu tempo. Essa é a Caxias FM com a Cidade AM. Junto do Juventude, junto do futebol de Caxias do Sul. Internet Fibra Bitcom, ligue 3209-9060. Bola com o time do Imperatriz no campo de defesa. Eu estou só pela divulgação do placar. Aí, aliás, do placar, eu estou vendo pela divulgação do público. É muita gente na Fortaleza Verde. Domina Valderrama pela meia direita, fez o passe agora. Ele buscou o passe para Gabriel Paulino. Gabriel Paulino com Lucas Campos, meia direita, vira para o lado esquerdo com o dos Santos. Ih, do Santos foi bater na bola, ele furou. O Renan Luiz evitou que saísse a bola. Ia ser feio demais. Renan Luiz dominou, vai no campo de frente pelo lado esquerdo, rente a marginal do campo. Domina, puxa para o meio, deixa com Valderrama do lado do grande círculo. Encarrega a bola, solta na frente, tenta a jogada ainda. Antecipação da defesa, ia para o contra-ataque, não conseguiu sair jogando o João Paulo. A bola voltou com o Bruno Alves do lado direito. Ele envolveu o primeiro marcador ainda no campo de defesa. Busca na frente, muito forte para o Dalberto. A bola vai ficar para a defesa. Domina o time do Imperatriz, aí jogando agora com o Ramon. D'Ambros Mineração, eficiência é a preciosidade que trazemos para o seu negócio. Contato através do mineração@dambros.com.br, sem cedilha e sem acento. D'Ambros, nossa estrela brilha. Bola no meio campo, avança agora o time do Imperatriz. A bola pelo meio campo, domina o jogador que é o dos Santos. Ele carrega, vai avançando, já tem espocar de fogos de artifício aqui no Jacone. 29 minutos, 4-0 para o Juventude. Levantamento para a ponta direita agora para Gabriel Paulino. Ele domina a marcação, vem junto. Gabriel Paulino deu atrás, a bola com Valderrama. Chegou, dominou, devolveu na ponta. A bola agora para Paulino. Paulino chega, a marcação vem com ele, entregou no meio, dominou Lucas Campos, ainda marcado de perto pelo Eltinho. Volta o jogo no grande círculo com Renan Dutra. 29-40, bola na frente, antecipa João Paulo com John Lennon. John Lennon no campo de defesa, joga curto com Bruno Alves para Vidal, lado direito, setor de defesa do Juventude. 4-0 para o Verdão. 4-0 para o Verdão. O Juventude está de volta à Série B. Domina a bola ainda o time verde. Lado direito, campo de zaga, Vidal. Volta o jogo, deixa ali com Genilson. Eu quero ouvir o povo jaconeiro, Bruno Caldarte. O Vanderlei Reck jogando nessa intensidade. Passamos lotado pelo Náutico, rumo à final da Série C. Pode até pôr o Rafael Balgarten. O Vanderlei Reck também, a Simone Niclipoleto, só tem falta para um time, juiz. E o Johnny, vamos papo, estádio está muito lindo, fazia tempo que não via assim. Galera participando, galera de Floralto, Nova Ranger 2020, últimas unidades com preço de Expo Inter na Floralto, em frente ao Shopping Guatemi, aproveite. Rafael Balgarten hoje em dia no Náutico não farda mais, né, Rafael? Não farda mais. E nem quero pegar o Juventude embalado assim também, né? Imagina o Dalberto pra cima do Rafael Balgarten. Não dá. A bola do jogo rolando, a bola do jogo da ótica Martinato, imagem correta do mundo que nos cerca, Avenida Júlio 1867, a bola agora com o Dalberto jogando pelo meio, deixando a bola para Rafael Bastos, e Rafael Bastos fugiu do primeiro, fugiu do segundo, boa bola, vai o terceiro, ele pintou ainda, mas não teve espaço para progressão, volta o jogo na intermediária com o João Paulo, na meia esquerda agora com a Aprile, perna esquerda na marcação, bem junto, ele volta então curto com o João Paulo, volta para Gustavo Aprile, tendo passe na frente, tabelou com o marcador, voltou para o Aprile, Aprile vai recomeçar o jogo no campo de defesa, a bola recuada para o goleiro Marcelo Carné na meia lua da grande área, dominando a bola do jogo da ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Avenida Júlio 1867, agora 9:36 da noite, informando Viesser Engenharia, há mais de 40 anos trabalhando com seriedade e transparência, do momento da compra e entrega do imóvel, na Viesser você pode confiar. Marque comigo, torcedor brasileiro, a bola está rolando e o tempo vai passando. 32 do segundo tempo, faz a contagem regressiva, torcedor jaconeiro, faltam 13 minutos para o acesso, 32 segundo tempo, 4 para o Juventude, 0 para o Imperatriz, Bruno Caldarte. Amanhã, amistosos internacionais, às 5 da tarde, Argentina e México, e às 9 da noite, Estados Unidos e Uruguai. Qual foi, Rafael Bogart? Qual foi? Qual é a foto ali? Não, o fotógrafo é o senhor batendo foto, que legal, né? Tirando legal. Retrato, né? Retrato, né? Isso aí. A festa tá bonita no Jaconi, né? O Rafael, o agora é o seguinte... torcedor poderia de novo agora para chamar aí 32 do segundo tempo, Gilberto. De novo a luzinha do, a luzinha, tem do celular. Eu acho já, que já dá para fazer de novo para chamar realmente a Série B, né? Que está próxima. 4-0 tá aí. Acho que o torcedor tá podia de novo chamar com a luzinha aí para fazer a festa. Né? E o maior respeito que se dá à Imperatriz é jogar sério, buscar o quinto gol, né? Porque realmente o Juventude está sobrando na partida agora. Aliás, né? eu nem estava te perguntando tanto, que está definido, né, Rafael? Está definido. Juventude fez a melhor atuação, no meu entendimento, no ano aqui no estádio Alfredo Jaconi e no jogo que precisava, né? Então, torcedor aí agora chama com a luzinha do celular, pode chamar a Série B que está chegando aí. Bola com o time do Imperatriz, tentando sair do seu campo, o Juventude só ali na espreita, pro bote do quinto gol, tentou Eltinho, tocou na bola por ali, Manuel, mas ela voltou para Sidimar, recua para o goleiro Marcelo Carné na área, é agora marcado de perto ali pelo Marquinhos Bala, Carné bateu de pé direito, balão subiu, vai lá no comando, Bruno Alves, marcação, vai junto, Bruno domina, entregou para o John, corta por baixo, saiu jogando o time do Imperatriz com o do Santos. Ele jogou a bola curta do Santos, entrega aqui pela ponta direita, vem subindo Gabriel Paulino, 33 minutos e 40, ele domina a marcação, vem junto, fez o passe atrás, volta tentando o time do Imperatriz, bola para Manuel em frente à grande área, tenta o passe, repara Breno, vem o Breno aí, bola do Bruno Alves, esticou pro Dalberto, tá faltando o gol do Tanque, lá vai o Tanque, falta o Tanque, ia pra grande área, o Renan Dutra pegou ele, é pra cartão, eu daria vermelho porque dessa vez era risco iminente de gol. Se ele não é o cara que parou o Dalberto, que ia sozinho pra frente do gol, eu não sei mais o que é isso, Zanon. Ele saía na cara do gol. O Dalberto, ele estava em totais condições de marcar o quinto do Juventude. Ele saía na cara do goleiro Jean, mas por trás chegou o Renan Dutra para parar a jogada. Pouco antes de entrar na grande área. Falta pelo lado esquerdo no ataque a equipe da equipe Alviverde. Cartão amarelo para o Renan Dutra. Mais uma chance Alviverde para o Juventude na bola parada. A tradução da jogada é o Dalberto de moto e o Renan Dutra de bicicleta. De cavalo. E ele atropelou. E um lance de expulsão, claro, né? Ele ia na cara do gol, ia fazer o gol, inclusive ficar cara a cara com o goleiro. O árbitro da partida poupou o zagueiro Renan Dutra da expulsão. Lance para expulsão, para mim, claramente, né? Ele ia adentrar a área e ia ficar cara a cara com o goleiro. Agora. Que passada do Dalberto, 35 minutos do segundo tempo, ele de moto para cima do zagueiro que estava de bicicleta, de cavalo, aliás, de cavalo. Dentro 21 no Imperatriz. Entrando o Cebolinha, na equipe do Imperatriz, o número 21, é o atleta que entra em campo na equipe do Maranhão. Tá gostando da ola, Gilberto? É a ola, quem foi que saiu, vocês viram? Eu não cheguei a anotar. É tanta coisa que eu acabei não vendo. É falta para o Juventude, 35 minutos. Bruno Alves, pé direito, dispara o seguro. Goleiro Catafirme Zanol. É o chute colocado de Bruno Alves pelo lado esquerdo da barreira, tentando tirar do goleiro Jean, mas ele foi na bola. Um chute fraco, apesar de colocado, o goleiro da equipe do Imperatriz segurou firme, segura o 4-0 Juventude. Informação Uxtec. Tenta na frente agora o time do Imperatriz, subindo para o campo de frente. A bola dominada, tentando com Chaves. Chaves esticando para Gabriel Paulino. Paulino dominou. Marcação vem, ele carrega, faz o passe na frente. Tentativa de jogada. Bateu o Chaves contra o Eltinho, linha de lado. E vai ter a troca agora. Vai sair o tanque, vai sair o tanque. Olha o aplauso para o tanque aí, Muki. Para ser aplaudido também. 7, Dalberto sai. Entra o 19, Breno. Breno vai pro jogo! Outro jogador importantíssimo na campanha do Juventude, um dos grandes destaques individuais e hoje também não fugiu da responsabilidade, fez um bom jogo. Tá aí o Dalberto, também merece o aplauso. É, 36. O teu ídolo entrou, Luizinho da Veiga! Agora ele vai fazer o quinto. Luizinho da Veiga, o fã número um do Breno. Vai pro campo de frente agora o time do Imperatriz. Levantamento da grande área. Afasta de cabeça por Lacidimar. A bola sobra, sobra pro Breno. Breno tenta colocar na frente. Vai na disputa agora o Bruno Alves. Ele ganhou da marcação. Tá valendo! O Juventude vai pro quinto gol. Não, essa bola saiu. O quarto árbitro foi quem marcou a falta, né? Eu, o Muki. Marcou o puxão. Puxão da camisa do jogador da equipe do Imperatriz. Marcada a falta. 4-0 Juventude. Informando Supermercados Andreaça. 37 minutos. Vai pro campo de frente. Agora o time do Imperatriz retoma o Juventude com o Genilson. O Genilson com o João Paulo. O João Paulo pela direita do campo de ataque. Sobe o Juventude. O João Paulo dominou. Vem com ela. Solta na frente pro Bastos. Corta a defesa. Sai jogando o time do Imperatriz. A bola do jogo rolando. A bola do jogo. Jogo da Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Avenida Júlio 1867. Bola da ponta direita, avança por aqui o Marquinhos Bala, domina o Bala, levou no fundão do campo, cruzou, segura carne. A bola é dele, Muki. Em velocidade, Marquinhos Bala, lado direito, o Eltinho encostava na marcação, chute cruzado, rasteiro do Marquinhos Bala, fácil, nas mãos de Marcelo Carnella, dormiu. 4-0 Juventude, de volta à Série B, informando o Bitcom. Remate Esporte com Abidal Negreiro, 70, bairro Santa Catarina, fone 3535-3566, dá o troféu pro craque da Caxias, Rafael Bastos para Breno. Breno chegou na grande era, marcação vem, lado esquerdo, carregou o Breno ainda, deu atrás pro Bastos, pé direito para fora, ele procurava o ângulo esquerdo, Zanon. É na jogada pela ponta direita com o Breno, ele recuou atrás pro Rafael Bastos, ele tirou do defensor e tinha o caminho aberto pro chute colocado, foi isso que ele buscou, tentando encontrar o ângulo esquerdo do goleiro Jean, mas a bola passou por cima direto para a linha de fundo. Juventude vai vencendo e subindo 4-0. Informação de Avan. 38 minutos, torcedor jaconeiro. 38, torcedor jaconeiro. Vai pro campo de frente agora. Vai o time do Imperatriz pelo lado esquerdo. O Juventude tá voltando para a Série B. O Juventude nem tá esquentando o seu lugar na Série C e tá voltando. O Juventude tá voltando para a Série B. E bola pela ponta esquerda, só. Sobe agora o time do Imperatriz, bola no fundão do campo, insiste por lá, ó, o Cebolinha retoma o juiz, sai jogando do John Lennon pro Vidal, também se acertaram novamente, hein? Aquela dupla de sempre se acertou, bateu na bola agora o Marcelo Carné em direção ao Breno, Breno tentou na briga com o Renan Dutra, a bola volta para o Rafael Bastos, toca para o Bruno Alves, lado direito, sobe o Juventude, Bruno Alves dominou, pediu na ponta, Breno recebeu na grande área, Breno chegou, cruzou, desviou, linha de fundo, escanteio Rafael Zanon. Na troca de passes com Bruno Alves, o Breno recebeu na ponta direita, buscou o cruzamento, mas antes de chegar na área, tirou o jogador que era o Ramon, ele botou para a linha de fundo, tem escanteio a equipe do Juventude, o João Paulo na bola. Vai para o seu terceiro escanteio no jogo, Juventude. É o segundo escanteio no segundo tempo. É o João Paulo que vai levantar. 39, 57, 58, 59, 40 do segundo tempo. Pouco tempo para o acesso. Vai João Paulo, cobrou na boca do gol. Cidimar, golpeou de cabeça alto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Imperatriz, Rafael Zanon. É na cobrança de escanteio do João Paulo. Cidimar foi quem subiu mais alto na área, mas a bola também foi muito alta. Ele pegou embaixo dela, a bola subiu demais, foi pra linha de fundo, passando por cima do gol, perdeu a chance o Juventude no escanteio, mas segue vencendo 4-0. Papu. Um abraço pro Muralles, ótimo que tá nos ouvindo, Gilberto Júnior. Ele falou, o retrato tá velho, hein? É, mas é, né? É. Mais conhecido como Moraes do Hamming também. Do... Muito bem, marque comigo aí, ó, acerte aí com o seu relógio com Viestra Engenharia, faltando 15 para as 10, 9h45 da noite, Viestra Engenharia, mais de 40 anos trabalhando pela com seriedade e transparência, do momento da compra à entrega do imóvel. Na Viestra, você pode confiar. Marque comigo, torcedor brasileiro, a bola está rolando, e o tempo vai passando! Ferramentas Gerais, líder nacional em suprimentos industriais, marcando 41 do segundo tempo. Juventude 1, 2, 3, 4. Imperatriz 0, é o jogo do acesso, Bruno Caldardi. E com isso, as semifinais da próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, com Sampaio Correia e Confiança, Juventude e Náutico. E amanhã também tem Série B. 6h45 da noite, CRB e Brasil de Pelotas. E às 9, América recebendo Criciúma. Muito bem. Para o torcedor que quiser ver a semifinal no Alfredo Jaconi, é importante não invadir o campo. É, o pedido foi feito. O pedido foi feito. Me diz uma coisa. Me diz uma duas. Não. Qual é que é seu nome? Eu sou mãe do Valtinho. Como é que é seu nome? Vini. A mãe do Valtinho tem quantos anos está aqui acompanhando o jogo? Eu tenho 81. Feliz com o Jusão? Imagina. Muito bem, ela está aqui há 81 anos. Felizaço da vida, mãe do presidente. Como é que vai estar? Como é que eu não vou entrevistar ela? Está aqui do ladinho da cabine. Me perguntei o tempo de jogo. Muito bom. Falta pouco, torcedor jaconeiro. Levanta, torcedor jaconeiro. O Juventude. Tá tentando a jogada, a bola pelo meio campo, retoma o Imperatriz, vai pro campo de frente, a bola pela ponta esquerda, dominou, tentativa de bola, chega do lado esquerdo lá, o Valderrama tenta passar, não passa, retoma a equipe do Imperatriz, mas tem falta marcada ali, hein, Bruno? Falta na intermediária, lado esquerdo, caiu o Valderrama, tem tempo para um levantamento, mas o Imperatriz não vai fazer isso, cobrou rápido, 4-0 Juventude de volta à Série B, e o técnico Marquinhos Santos chama a torcida junto. Vai o Imperatriz, tenta chegar, a bola lá pela ponta, esquerda na grande área, o chute em cima da marcação, vai para a linha de fundo em escanteio. O Bruno Caldarte, tá me ouvindo, Bruno? Estou te ouvindo, Bruno, Giba. A música que eu pedi tá no ponto? Tá no ponto, Giba. Sim. Então deixa só esse lance que eu vou pedir. Deixa só esse lance que eu vou pedir a música. Vai pro escanteio agora o time do Imperatriz. Vai no seu quarto escanteio no jogo. Quem tá lá? Do Santos. Do Santos cobrou na grande área. Afasta-se de mar. Vai pro campo de frente o Juventude. O Juventude vai agora pro quarto, pro quinto gol. Busca lá na ponta direita. Tenta um lance para Bruno Alves em frente à grande área. Caiu, retoma o Imperatriz. Aqui, ó. O ritmo pro torcedor jaconeiro. Me ajuda aí, Pedro Almeida. Tudo está no seu lugar. Tudo está no seu lugar. Público. 18.256 pessoas pagantes. Público total, capacidade total. 18.413 torcedores. Sobe a música. De repetir, o Juventude é vinho de outra pipa, as coisas começam a entrar nos eixos, o Juventude volta para a segunda divisão nacional, volta a figurar entre os 40 principais clubes do Brasil, esse é o clube de camisa, esse é o clube que tem estrutura, que tem estádio, que tem torcida, que tem 18 mil almas presentes festejando, vejam esta massa que toma conta do Jaconi, onde no interior do estado se vê tanta gente, onde no interior do Brasil se vê tanta gente, onde qual clube do interior está mobilizando tanta gente, o Juventude tem força, o Juventude tem tradição, o Juventude subiu, tudo está no seu lugar. Quero ver o sorriso estampado O jogo terminou, o Bertão subiu. Bota o hino do Juventude. Eu quero a sinfonia jaconeira. O Juventude é Série B. O Juventude é Série B. Para o seu orgulho, torcedor jaconeiro. Você está feliz, então extravase. Neste momento só é permitido chorar se for de alegria. Lágrimas só se for de felicidade, para lavar a alma. Por isso, a ordem é soltar aquele sorriso leve, aquele sorriso que estava contido. Contamine a todos com a tua alegria, pule, vibre, cante. É hora de sacudir as bandeiras esmeraldinas. Pinte o seu mundo de verde, porque verde é a cor do acesso. O Juventude está na Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno Muck, Rafael Zanol, o desenho aí embaixo, gurizada. Acesso ao Viverde, a festa aqui no Jaconi. Que o Lelão, João tá vindo aqui, vai ser o primeiro a passar. João, esse acesso, João, esse acesso dentro de casa para mais de 18 mil pessoas. Cara, primeiramente agradecer a Deus, né? É, pela oportunidade, né? Tá concedendo essa oportunidade, né, cara? Tá escutando uma partida tão importante como essa, né? Que é, com essa vitória nos garantiu acesso, né, cara? Então é muita felicidade. Primeiramente agradecer a Deus, agradecer a família, agradecer aos companheiros, agradecer ao clube pela oportunidade de ter aberto as portas para mim. Que vendo um período bastante difícil aí na minha carreira. Devido a algumas decisões que eu tive, esse acesso aí é pra coroar, cara. Esse ano começou com muita dificuldade, cara. Então é só agradecer a Deus, quero dedicar esse acesso aí pra minha esposa, pra minha mãe, pro meu irmão, pro meu padrasto, que tá lá em Goiânia. Minha mãe queria muito estar nesse jogo aqui, mas não foi possível. Eu quero dedicar esse acesso pra ela aí, que é uma guerreira que tem me ajudado desde sempre. Graças a Deus e a ela que hoje eu tô aqui. Vai ter rock pro John Lennon hoje? Vai ter rock pro John Lennon hoje? Não, eu não canto, não canto. Vamos estar só comemorando entre nós mesmo, sem música mesmo. Valeu. John Lennon, meia lateral da equipe do Juventude. A festa segue no gramado. John Lennon foi o primeiro a passar por aqui. O Zanol pode ir junto, viu? O Zanol vai com o Rafael Bastos. Foi uma caminhada dolorosa, difícil. Mas a gente sabia que estava fazendo o certo e graças a Deus hoje a gente foi coroado com acesso à Série B. Eu acho que é o mínimo que o Juventude tem que estar é a Série B. Então a gente chega na Série C e deixa o Juventude na Série B. Dessa forma ainda um 4-0 para coroar essa temporada do Juventude. Exatamente, a gente sabia que era Imperatriz, uma equipe de muita qualidade. E a gente sabia que a gente tinha que entrar forte, a gente entrou respeitando muito eles. Tanto que a gente conseguiu fazer 3-0 em 20 minutos. Eu acho que isso é respeito. E subimos com mérito, muito mérito. E agora é só comemorar. Aí o Rafael Bastos e a festa Alviverde no gramado do Jaconi. Jogadores seguem comemorando, fogos no estádio Alfredo Jaconi. O Carlão de o Carlão de muletas no gramado. Os atletas comemorando a confraternização. O Marquinhos Santos aplaudindo a torcida Alviverde, emocionado, visivelmente emocionado. O técnico Marquinhos Santos. Marquinhos, depois, Marquinhos vai entrar correndo em direção ao vestiário, muito emocionado o técnico da equipe do Juventude. Por aqui, os atletas seguem comemorando no campo de jogo e tá falando o Marcelo Carné, goleiro da equipe do Juventude. Rafael Zanol vai chegar no goleiro Marcelo Carné, o paredão alviverde que salvou a equipe hoje e durante toda a Série C, Rafael Zanol. Vamos ouvir o goleiro Marcelo Carné. Carné, esse 4-0 segurando nos momentos difíceis, também fazendo milagres para segurar o gol da equipe do Imperatriz, esse acesso para coroar a temporada. A gente está ali para isso, né? A gente tem que estar sempre bem posicionado, para quando a bola for, a gente poder ajudar a equipe, porque a nossa equipe é muito qualificada, tem muitos jogadores. A gente olha pro lado e a gente não tem medo nenhum de dar a bola. Até no final ali, o pessoal tá meio bolado comigo, mas já é o momento de não dar mais toquinho, deixa mais para eles do que para mim. Mas é a importância de devolver a Juventude. A gente foi recuperando o orgulho ao longo do tempo. Chegamos aqui sem poder ganhar. A gente não veio no Jaconi. E saímos com o Jaconi sendo o nosso principal arma, né, pra conquistar o acesso. Dá-se confiança ao acesso, né? É isso, não, a gente sabe que sempre tem. fica um discurso até batido, aí todo mundo chega aí, não, porque desconfiaram de mim. Toda profissão que tem visibilidade, tem exposição, tem desconfiança. Mas é normal da bola, você tem que saber administrar e saber o que está sendo feito no trabalho. Se eu for, falando pelo meu lado, né? Se eu for fazer as coisas diferentes do que eu faço no treino, eu não estou preparado para estar ali. E a gente se prepara ao longo de uma vida e ao longo do ano inteiro para estar ali. Então a gente tem confiança nas decisões mesmo quando a gente erra. E é mais importante ter convicção e seguir esse grupo. Tá de parabéns. Aí o goleiro Marcelo Carné, que agora volta a festejar junto ao grupo de jogadores. E vai ser dada a volta olímpica dos atletas com os bandeirões da torcida do Juventude. Jogadores vão saindo. Eu acho interessante, Rafael Zanão, que nenhum torcedor arredou o pé. Todos aqui no estádio Alfredo Giacone, a capacidade total 18.413 torcedores presentes, capacidade total para ver o Juventude conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, os colegas da foto conseguiram invadir o gramado, vão invadir o gramado também por aqui. Vou invadir o gramado, o Omar carrega a bandeira do Juventude em direção à torcida. Mostra teu preparo físico, Muki. Eu vou chegar lá correndo e falando ao mesmo tempo. E esse é o clima por aqui, ó. Breno, esse acesso, a importância pra ti e pro elenco. Sem palavra, cara, eu acho que a gente mereceu muito. A diretoria está de parabéns, montou um grupo unido, um grupo que trabalha muito, a gente, com muito respeito ao adversário, conseguimos fazer os gols e sair classificado. Bom demais. Breno, atacante da equipe do Juventude, tá aqui o cara do jogo, Renato Cajá. Cajá, 3 gols, uma partida para marcar tua vida também. É, rapaz, nunca te imaginava fazer esses gols aí, mas Deus foi bom, me presenteou, só tem que glorificar Deus. E depois me apresentar pro presidente do Imperatriz, ele falou que não me conhecia. Ele vai me conheceu agora depois desses 3 gols. Fala pra ele aí, não sei se ele tá escutando. Mas ele tem que respeitar o Juventude, a gente respeitou o Imperatriz. Ele tem que respeitar essa camisa que é pesada no Brasil e não tentar denegrir a nossa imagem. E respeitamos com 4 gols em cima dele. Renato Cajá, falando por aqui, é o Tinho. Capitão, a conquista do acesso. Esse é teu momento no Juventude e essa conquista. Ah, o momento é de todo mundo, né? Não só meu, tive alguns dias difíceis, mas valeu a pena. Esforço de todo mundo, fisioterapia, os atletas, a torcida merece. Juventude está onde merece agora, né? Tomara que nunca mais saia e vamos pensar mais pra frente. Quem sabe daqui 2-3 anos na Série A. É o Tinho, capitão da equipe do Juventude, os atletas. Daberto, tem muita gente lá na tua cidade, no Rio Grande do Norte, ouvindo a transmissão. Manda um abraço pra eles e qual o teu acesso? Ah, eu acho que primeiramente tem que exaltar a Deus, porque sem Deus esse grupo aqui não teria chegado onde chegou. A gente foi uma família dentro desse ano todo aqui dentro do Juventude. Graças a Deus a gente conseguiu alcançar o objetivo maior do clube. E minha cidade é o lugar que eu mais amo, Bento Fernandes, Rio Grande do Norte. Quero mandar um beijo pra minha mãe, com certeza tá ouvindo, Maria de Deus. E quero mandar um abraço pra toda a galera que tá lá presente, tá torcendo, que manda mensagem. Muito obrigado a todos vocês. Vocês é um gás a mais pra mim tá continuando nessa vida, nessa carreira de jogador. E graças a Deus a gente conseguiu acesso aí pra minha cidade. Dalberto, atacante da equipe do Juventude. Tem alguém por aí contigo, Zanão? Vamos chegar aqui no Rafael Jataí, outro jogador que comemora com os atletas. Jataí. Essa vitória 4-0 para coroar a temporada do Juventude e o sentimento pelo acesso. Sim, um clube como esse não merece estar na Série C. A gente chegou aqui e o objetivo principal do clube era voltar o Juventude na Série B. O Juventude é clube Série B, Série A. A gente tinha um grupo muito bonito, um grupo muito unido. E hoje 4-0 não foi à toa, foi um trabalho de muito longo e nós acreditávamos muito. Parabéns pela torcida. E o ano que vem o Juventude vai buscar de novo um acesso. Aí então também a festa. Tô aqui com os jogadores, o Genilson. Tu passou por um momento muito complicado aqui, né? Naquela expulsão do jogo do Grêmio. Hoje foi muito bem no setor defensivo. De vilão a herói, 4-0 e o acesso garantido. Cara, Deus é maravilhoso, cara. Ele tem posto sua mão desde quando aconteceu aquilo lá, desde a vinda do professor. Mas a gente não poderia esquecer também um cara que esteve aqui com a gente desde o início, que trouxe muitos jogadores aqui de confiança, jogadores sérios, que é o professor Vink, que esteve aqui no começo do comando. A gente queria agradecer, professor, de coração, por ter me dado essa oportunidade juntamente com a diretoria. E o professor Marquinhos chegou para dar sequência no trabalho. Como você falou aí, fui de vilão a herói, consegui dar a volta por cima, graças a Deus. Todo mundo me conhece, sabe que eu não sou um atleta maldoso, eu sou um atleta de chegar firme, sim, mas graças a Deus eu consegui dar a volta por cima e fui coroado, fomos coroados com esse acesso aí. Vamos rumo ao título agora. Vai lá pra foto. Genilson tá ficando pra trás na foto. Os atletas vão tirar foto em direção. Registra isso, se Mancha conseguir. Verde. Oi? Se conseguir, fotografa. Está lindo demais. Tô chegando aqui em direção à Mancha Verde. Zanol tá mais. Os jogadores do Juventude, todos sentados em frente à Mancha Verde, que sacode bandeiras, que vibra de uma maneira emocionante a comemoração do acesso, Bruno Mumuki. Jogadores seguem comemorando. E olha, Gilberto. Uma cena muito bonita, o Rafael já está aí com a imagem do Zico, copeiro do Juventude, que trabalhou por 40 anos dentro do clube. Esse ano acabou nos deixando, mas tem um nome lembrado e aqui na festa do acesso da equipe do Juventude. Vou chegar aqui num cara, Carlão, como é que tá esse joelho, cara? E retornando ao Juventude, cria da base do Juventude marcar um gol tão importante. Cara, é difícil falar, porque só eu e Deus sabe o que eu passei esse ano. Muitas portas se fecharam e meu Juventude foi um dos poucos que abriu. Então eu sou grato demais à Juventude, estou muito feliz aqui e acho que mais que merecido, né, cara? O acesso tão batalhado, um grupo fantástico, quebrou pra minha vida toda. Saiu a pressão do gol não marcado aqui no Jacone, né? Tu se cobrava sobre isso. Com certeza. É bom demais, cara. É gostoso quando você trabalha honestamente, as coisas dão certo, né? Eu tinha certeza que o gol ia sair. Não contava com a lesão, né? Mas como é que tá esse joelho aí? Acho que vamos ter que fazer uma cirurgia, né, a princípio, mas vamos fazer os exames, vamos ver. Deus queira que faça um milagre aí, que não seja nada cirúrgico. Mas muito feliz aqui, feliz de ter feito meu primeiro gol no Jacone. Espero fazer muito mais aí. Parabéns pelo acesso, Carlos Henrique, o Carlão colheitadeira, Gilberto. E do Carlão vamos aqui pro Sidney. Vai no Aprile então. No Aprile, Aprile. Jogou muito, sentimento, Aprile. Sentimento por esse acesso com o Juventude pelo 4-0, sabendo do que foi essa campanha ao Viverde. Um jogo incrível, um dia incrível, uma noite porque fica pra vida inteira, não? Não acreditávamos que ia ser uma partida assim, um 4-0. Mas estávamos convencidos que hoje, como habíamos prometido, subir para o tio Zico, e se deu da melhor maneira. Muito bem, aí para o tio Zico, fala o Aprile. Bruno Alves, atacante da equipe do Juventude, analisando a vitória. No devido lugar, onde ele nunca deveria ter saído, que é da, no mínimo a Série B. E a gente vai lutar, vai unir mais forças para conseguir colocar esse clube na Série A, com essa torcida maravilhosa. Estavas carregando a imagem do Zico, né? Quão esse acesso pertence a ele também? A gente sabe que ele é um ídolo aqui no clube. Todas as conquistas ele estava junto, e nessa ele não pôde estar presente, mas a gente sempre que ia fechar, a gente falou que ia conseguir esse acesso para ele, que é um cara amado por todos. O Bruno fica se o Juventude continuar agora? Agora não vou ficar, eu vou sair. Graças a Deus apareceu a oportunidade. Eu vou, mas é só até logo, depois eu volto. Bruno Alves, atacante da equipe do Juventude, do Bruno Alves para o Sidmar. Sidmar, e esse acesso, cara, conquistando o acesso, marcando o nome na história do Juventude. Cara, muito feliz, só tenho que agradecer a Deus primeiramente, né, que nos abençoou, Deus deu esse acesso para a Série B. Acho que fizemos por onde, né, a equipe do Imperatriz foi guerreira no campo deles, mas quem manda no Jacone aqui somos nós. Então, para eles também entender que futebol tem respeito, né, a gente respeitou eles lá e eles respeitaram a gente no final do jogo lá. Então, essa vitória vai para a nossa torcida, mas principalmente os jogadores do Imperatriz, que falaram muitas coisas, É, mas quem tá na Série B é o Juventude. Sidmar, zagueiro do Juventude. Quem tá na Série B é o Juventude. Avisa aí, Zanol. Pois é, Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro. Os torcedores seguem festejando no estádio Alfredo Jaconi. Alguns já deixam o estádio, mas a grande maioria ainda está no Jaconi comemorando. Tô chegando aqui no pique. Acesso da equipe do Juventude. No pique com o Vidal. Segundo acesso com a camisa do Juventude.